Galera, só pra avisar vocês, antes da gente começar esse episódio, um recadinho super importante. Eu já peço desculpas de antemão, a gente acabou tendo um problema técnico mega chatinho no nosso episódio, que a minha voz, ela não conseguiu ser captada. Então eu consegui fazer umas magias negras de edição e consegui resgatar a minha voz do além, do abismo, olha aí. Então a voz vai estar um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Ela vai estar um pouco mais truncada, um pouco mais, uma qualidade um pouco inferior do que vocês já estão acostumados, mas dá pra escutar, dá pra escutar e tal, e você, enfim, em 20 minutos você já se acostumou com a voz e tal, e eu prometo que a gente vai ficar cada vez mais ligado com relação a isso, e acontece. Como a gente tá gravando presencial, a gente tá passando por novos desafios, hein? A gente tá conhecendo o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, os erros pra gente evitá-los no futuro, tá bom, gente? Mas esse episódio, esse papo ficou show, não dava, não tem como regravar, porque o Peu tá lá no Rio de Janeiro, acabou de voltar aí de uma viagem da Inglaterra e, enfim, a gente tá aqui em São Paulo, então fica difícil regravar. Então, poxa, pra que poupá-los de um episódio tão bacana por causa de uma frescurite de um participante só? Então é isso, fiquem aí com o episódio, bom proveito. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Ouvinte do Magicando, está começando mais um episódio sobre capirotagem e tudo em cima. Eu sou André Fernandes e hoje a gente vai descobrir sobre o que temos medo. Qual o seu medo, né? Sente aqui no sofá, no colinho da gente, do bode, e vamos debater um pouquinho sobre isso. Para me ajudar, temos aqui ela, Juliana Pozzoca. Oi, ouvintes. Tudo que eu falo aqui neste podcast não fui eu, foi meu chorozão lírico. Não. Ok? Temos aqui ele também, Vinícius Ferreira. E aí, pessoal? Eu tô com um pouco de medo da merda que vai dar esse programa aí. Temos aqui ela também, Lívia Andrade. Oi, gente. Quero dizer que no momento eu não tô com medo de nada, porque eu acho que eu não tô nem aqui. Então, a Lívia tá... Estamos com a Lívia quântica aqui nesse momento. No final desse programa vocês vão descobrir se a Lívia está gravando mesmo ou não. Eu chuto que não. Mas... tem um corozão lírico ali, tá só a Lívia lírica. Perfeito. E hoje, não temos a presença do Keller, mas temos a presença ilustre de um convidado da concorrência. Ah! Esse tremendo de FDT, o Peu lá do Foco de Pestilência. E aí, Peu? É, pessoal, se curtir, pode com lã. A melhor frase. Excelente. Vamos linkar aí a musiquinha. Faz o que queres ao vivo, Onacan. Com homens e mulheres, se curte, pode com lã. Se curte, pode com lã. Se curte, pode com lã. Chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. Espero que vocês curtam bastante esse episódio. Foi bem bacana a participação aí do Peu e tal. E, assim, eu tava conversando com o Vinícius e com a Lívia e eles falaram que há muito tempo que eles não lançam uma mega promoção com mega descontão pra vocês. E como a gente sabe que os ouvintes do Magicando, além de serem os melhores, já que estão acompanhando desde o começo do projeto, eles também são pessoas que estão ávidas pelo culto, né, por saber mais, e tem dois livros que eu considero que eles são bem legais, que eles vão entrar nessa promoção em um combo, olha que bacana, que é o livro novo deles, o livro do Baphomet, olha que interessante, que é a melhor e mais verossimilhante referência sobre esse conceito. A gente nem pode falar que é uma entidade, né, é algo muito maior do que a gente pensa, o que você pensa, né, então tem muito debate dentro do livro e você vai finalmente saber o que é Baphomet. E talvez provavelmente não seja aquilo que você esteja pensando. E é claro que tem também nesse combo o Libernul e Psiconauta, que é a referência da magia do caos, principalmente para quem está começando. Então assim, a gente fala bastante dele, a gente vai ter uns episódios falando só sobre esse livro, sobre os exercícios dele, então você já pode ir comprando e se preparando. A oferta ela já tem um mega desconto que a galera da Penumbra já deu. Mas os ouvintes do Magicando, além do desconto, vão ter direito a frete grátis. Se você mora no Acre. Poxa, André, eu não costumo comprar as coisas porque é muito caro o frete. Olha aí, olha a oportunidade aí. Você mora no Sul? Mora no Nordeste? Que é mais longe aqui das terras de São Paulo? E também, se você mora aqui do lado, também, você vai economizar aí 15, 20, 25 reais aí do envio pra você, o que já é um mega descontão. Ou seja, vocês de ouvinte Magicando já recebem dois descontos. Mas ó, lembrando que esse combo com frete grátis só vai até o próximo episódio do Magicando. Então, daqui a vocês só tem 15 dias pra comprar. Se vocês não comprarem, perdeu. E aí não quero nem choro nem vela preta. É isso, bora lá pro episódio que ficou super animado. Vamos comentar sobre o que temos medo. Então, galera, medo. Porque assim, eu e a Lívia, né? Nós somos dois novatos nesse mundo cheio de aventuras e desconhecidos. Vulgo orelha. Assim, ó, naturalmente, nós temos alguns receios na nossa vida. Não necessariamente são medos que, sei lá, vão. Aquela questão do covarde, tipo, ah, não, vou evitar mexer com isso. Não necessariamente nisso, mas do tipo, tem vários receios com relação à prática, sobre o que o que as pessoas estão falando, se dá pra confiar, se não dá pra confiar. Temos aqui três magões fodas. Magão sinistro. Cadê o terceiro? Sou eu, não. E eu imagino que quando vocês começaram, talvez vocês tivessem algum medo, né, fundamentado ou não, né? Já que acho que, enfim, tipo, talvez vocês vão fazer aqui aquele momento AA, né? Tipo, como é que era a vida de vocês no início, né? Como é que era, Juliana, como é que era a jovem Juliana começando a mexer com capirotagem? Cristais quânticos. Com quartzo rosa. Eu peguei pesado agora, acho que eu sou meio ofensivo, porque ninguém. Cristal quântico não. Cristal quântico não dá, com quartzo rosa. Tá lá no manifesto. Cristal quântico não. Não, não pode. Não, só que é ex mesmo. Não, anjo quântico de cor. Anjo quântico, verdade. Então o cristal quântico tá liberado? A gente pode começar a vender? Não, pode só não entra na categoria de cor e rola, mas não tá liberado. A gente abençoou, isso, abençoou e vendemos pros ouvintes. Exatamente. Depois eu vou querer saber sobre o Orgonite aqui nessa lista. Importante. Orgonite Orgonite também é bom. Exatamente. Eu não assisti esse episódio do Steven Universe. Vai lá, a gente fala. Por muito, muito, muito, muito tempo mesmo, que hoje eu me arrependo muito disso, eu fui o que eu falo que não é pra pessoa ser, que é o Armchair Magician. Eu lia. Aí eu, não tô preparada ainda. Eu preciso ler mais um pouco. Aí lia. Aí depois eu falei, fia, se um dia você não começar, você vai ficar sempre desse jeito. Então, o começo era, me limitava no sentido de eu preciso ler tudo, porque se eu não ler tudo nos mínimos detalhes, não vai sair bom, não vai sair certo. E que é uma coisa que hoje em dia eu não acho que exista certo ou errado, ou se vai dar ou não vai dar. Você tá falando de um medo de errar. Que é um medo da Juliana, primeiro, né? Não vamos falar de Juliana Bruxa Onilda. É, que tem muito a ver com a insegurança das pessoas. Sim, né? Total. Acho que isso é mais do que natural. Quando eu aprendi que se eu não fizesse direitinho, não ia invocar Bafomé na sala, quer dizer, às e vezes que não dá, seria né? Uma coisa ruim, né? Então. Bom, mas resumindo, era um medo de errar, mas também hoje, depois dos comentários dos novos colegas da mesa do famoso guardião de portal, né, de não vai lá não, você não tá bom ainda pra isso. Eu acho que também teve um pouco de interferência disso. Entendi. Então, todo mundo, quando começa, tem um guardião de portal interno. Não só interno. É que o externo, às vezes, a pessoa não tem. É. O cara é o mesmo. O cara pode ter uma sorte de não encontrar esse, mas eles são vários, eles estão ali. Eles aparecem. Pedra, embaixo. Eles aparecem. É aquela cena do It, né? Com o momento que fica tendo um no bueiro. Ops, cuidado. Você quer um cristal rosa diferenciado? E Vinícius, você que é um cara foda, é um cara que conjura bola de fogo nível 20. Uhum. Eita. Né? Tem altos modificadores na sua ficha. Você tinha medo algum receio, alguma insegurança quando você começou? Então, cara, vou voltar um pouquinho no tempo. Antes de eu começar, eu tava mais ou menos na mesma situação da Ju. Eu primeiro falava, ok, eu quero soltar bola de fogo. Todo mundo, né? Todo mundo. Não, pensa... Eu queria gelo, nunca quis fogo. Não, pensa no moleque de 13 anos, né? É isso que eu queria, bola de fogo. Magia do AD&D segunda edição. Quando eu chegasse no level 20, eu queria soltar desejo, né? Acontece que desejo é a primeira coisa que você solta, né? A bola de fogo fica depois. Ok. Aí beleza, comecei a ler, procurar, estudar e tal. E depois eu cheguei à conclusão de que eu não queria fazer as magias do AD&D, não. Eu queria fazer as magias do Constantine. Que eu achava que era mais perto da realidade, e é de fato. E aí eu pensei, pô, mas o Constantine só se fode, né? Acontece. Eu falei, ok, eu vou me aventurar nessa parada, mas eu tenho consciência de que vai ter um preço pra pagar. Eu não sei ninguém que vai me dizer esse preço, mas eu tô disposto a descobrir. Essa baixa cueca é o caboclo rabador, né? Não, mas é isso, aí, porra, você bateu não descobri o preço ainda não, mas tá... Mas deixa eu ver se eu entendi. Você viu o medo, olhou o medo nos olhos e bateu no peito e disse, vem. Não, eu falei, vou devagarzinho, que se eu cair eu não me esborracho. Não, ele olhou e falou, posso parcelar? Foi isso. Gera o carnê aí pra mim. Rapaz, dá pra fazer no crédito. O problema é a prosoba. O problema é que tipo, tem que ser pequeno, né? É. Tem que escolher a menor e senta. Em vez de sentar no salame, fatia o salame primeiro, né? É, exato, vai tipo o cofrinho, né? Cofrinho. Exato, exato. E você, Pio? Você é o cara que tá lá no Kalen, que grava foto com pestilência e tal. E assim, vamos lá, o Kalen, acho que a gente pode falar isso, é uma escola de magia e bruxaria. Sim. Ele era uma escola, agora a gente tá meio que dando uma reorganizada pra abarcar outras atividades. Como o colóquio que a gente fez há um tempo atrás e tal, que não é bem uma escola, mas um tipo de evento. Mas assim, o Kalen passou pelo menos os primeiros 15 anos da sua existência sendo exatamente uma escola de magia. Então, e eu imagino que a pessoa que vai dar aula, ela já passou por muita coisa. De preferência, pra poder ajudar as pessoas, né? É que a gente sabe que esse é o mundo ideal. Muitas vezes o mundo real não corresponde com o mundo ideal. Mas já, você já tem essa visão de que, porra, o cara tá ensinando, o cara pelo menos sabe o que tá falando, né? Tem experiência com relação àquilo, né? Então você tem uma experiência. O que que... Você tinha algum medo quando você começou? Porra, claro, né? Quando eu comecei, eu tinha 16 anos de idade, né? Então, com 16 anos de idade, eu tinha medo de tudo, né? Medo de aparecer na frente das pessoas fazendo alguma coisa inaceitável. Medo de ser botado pra fora de casa. Coitada da minha mãe, cara. Teve uma vez que ela num surto do medo dela, né? Ameaçou queimar todos os meus livros, falou que tinha problema, enfim. Eventualmente ela percebeu que não estava dando errado e ela relaxou. Mas esse medo dela, por exemplo, me afetava. Então eu ficava com medo de causar um problema dentro da minha família. Assim, tive diversos medos, né? E eu não comecei suave, né? Quando eu fui apresentado ao conteúdo, eu já estava lendo Hellblazer. Então, os primeiros riscos que se apresentavam pra mim eram da história do Constantine, né? Então aquilo ali era... Por um breve momento, eu acreditei que realmente fosse abrir um buraco em algum lugar, que fosse sair os capetas lá de dentro. Ah, mas não sai? Não do buraco. Ah, entendi. Não do buraco, não. Vai só estragar a parede mesmo. E vai ter que, né, na hora de entregar o apartamento, vai ser chato. Porque o medo social é muito... Mas o medo da família, né? Isso pega, eu acho que pega muito mais. Do julgamento familiar, né? E ele é um medo palpável, né? Total. A gente tá discutindo no último programa sobre a gente, por mais que a gente... Uau, você pode ser aí o ateuzinho do... Ateu Nutella, que curte o ateia. Mas a gente vive num país... Ele é cristão, então meio que todo mundo já nasce com um cristão passivo, né? Uhum. Basta você querer frequentar e praticar pra ser um cristão ativo, mas a gente tá cheio de regras morais, etc. Eu tenho um amigo que ele é vegetariano, não praticante. Gosta do conselho, né? Mas, eu sou um deles, inclusive. Mas que é interessante, então já, pra gente, já começa aquele medinho que eu já falei, que é um medo até não palpável, né? Do tipo, sei lá, poxa, será que eu vou pro inferno e tal? Aquela coisa meio sutil. Mas o medo palpável pra mim é esse medo social, das pessoas à nossa volta, né? Porque rola, vai rolar de uma segregação, invariavelmente, né? A gente é, de maneira geral. E assim, não tô nem falando porque especificamente acontece só com isso, mas tudo que vai sair do padrão social... Eu acho engraçado, Andrei, que comigo aconteceu o oposto dessa segregação social. Porque segregava os outros. Não, na verdade, eu não perdi contato com ninguém depois que eu entrei nesse mundo. E, pelo contrário, eu acabei me ligando com pessoas que eu não me ligaria se não fosse essa incursão ao mundo do desconhecido. Você pensa socialmente. Mesmo se a gente tirar um mundo de magia e colocar de lado. Quando você não está no meio das pessoas que te entendem, que tem os gostos parecidos com o seu, você sempre está meio deslocado. Você não cria relações profundas com as pessoas, você, né? Você não vai ligar. Eu digo assim, a gente, a Lívia era uma esquisitinha no meio de vários almeidinhas, sabe? A ideia de almeida, aquela pessoa... Lívia, só você sabe o que é um almeida. Que vai... Eu vou explicar. O almeida é aquela pessoa que já nasceu... O almeidinha é o coxinha, é o boy, é o... boyzinho, né? A patricinha. E às vezes você tá no meio daquele pessoal, você acha que você tem que se encaixar naquele grupo. Na verdade, não. Na hora que você bater no peito e disser assim, não é pra mim, você vai achar o seu próprio grupo. Nós somos animais sociais, né? Então a gente naturalmente se aglutina em grupos específicos, né? E naturalmente, por exemplo, pra todo mundo aqui, nós somos um grupo que curte essas paradas. Então a gente não vai ter essa segregação. Tipo, no máximo se a pessoa for rica, mas... Depois que você se acha no grupo, só que, poxa, a gente não consegue obrigatoriamente se destacar dos outros grupos, né? A gente tem nosso trabalho, a gente tem nossa família, a gente não consegue se destacar completamente da sociedade, nem acho que seja saudável, né? Então a gente obrigatoriamente vai ter que lidar com essas pessoas em algum momento, né? Momento nenhum, escreve aí, pau no cu da sociedade. Essa Lívia de manhã tá me saindo. Tá ótima. Mas é palpável, né? Como você falou, Vinícius, no nosso primeiro episódio. É aquela coisa do terno e gravata. Uhum. Tá trabalhando lá e tá falando, bate o tambor, o pessoal vai entender? Não vai. E ninguém espera que entenda, né? Não. E a própria família, né? Mas assim, mas eu acho é que aí, Adri, eu acho que não entra nem numa categoria de medo. Eu tenho medo que eles não entendam. Eu simplesmente não vou permitir que eles saibam do que tá acontecendo, entendeu? Não misturar as estações. Eu acho que eu nunca tive esse medo. Mas a gente não tem exatamente o controle do externo, né? A gente não tem o controle da imprevisibilidade do que pode acontecer. E descobre aí. Ah, tudo bem. Descobriu. Mas eu nunca foi uma coisa que me assombrou. Mas você era uma criança esquisita. Cara, eu tô falando de terno e gravata. Não, criança de terno e gravata, só fui no casamento da minha tia. Mas... É, aquela coisa, né? Mas... 6 anos de idade. Assim, vou falar. A tua família é diferente. Tem um incentivo a uma individualidade esquisita, vide seu pai psiquiatra. Tem um lugar que é muito mais massacrante essa você ideia. Tá dizendo que minha família é esquisita. Sim, tu acha que eu casei contigo por quê? Eu casei contigo porque a família é esquisita. Tá, tem que somar esquisitice. É que tu não tá com a pessoa, tu tá com a família. É fato. Uma relação, não tem como. Mas, André, assim, o que me chama a atenção é assim, você ter medo é uma coisa, você ter receio é outra. E outra é você ter um medo paralisante. Assim, o medo de errar, às vezes, é paralisante. Eu tenho esse mesmo problema que a Ju falou. Tipo assim, eu tenho medo de errar, então eu fico planejando. Se não vem uma situação externa e dá um chute na minha bunda, acho que eu fico só no planejamento, eu fico só na leitura, eu fico só no armchair. E isso pra tudo, né? Esse medo de errar é pra tudo, né? Eu acho que hoje o jeito que a gente se organiza e esse lance de tá todo mundo muito exposto se deixar é... A minha pisada de bola, o meu erro pode aparecer muito ou pouco. Então, acho que as pessoas... Vai pro YouTube. Então, eu acho que as pessoas se limitam por... Não que... tudo bem, eu posso fazer isso e não contar pra ninguém. Mas eu acho que a gente já tá imerso nessa cultura de... Não filmar, não. Porque... Porra, se isso eu falar alguma merda e sair lá, não vai ficar legal. Todo mundo já falou isso pelo menos uma vez. Não, isso é interessante porque a gente vai lidar aqui com outro tipo de medo, que é um medo completamente novo, que é o medo da exposição. Uma coisa é o Crowley, que ele vai buscar ali a exposição que ele quer. Ele é um marqueteiro. Ele tá ali com aquele objetivo. Mas, no geral, não é isso que o ocultista médio quer. Mas aí, Pel, sua família sempre aceitou? Eu não fui criado religioso, na verdade. Eu tive uma sorte muito grande entre todas as pessoas que são colegas, né? Porque meu pai e minha mãe eram ateus profissionais, né? Meu pai, minha mãe é amadora, né? Meu pai é profissional. Meu pai, ele curtia catequizar para o ateísmo o cara do picolé na praia. Então, na medida em que praticar ateísmo não faz sentido, né? Não antes da internet, né? Não havia nada na minha depois? Na internet você copia memes, né? A prática do ateísmo é a missa diária da ateia, né? Então eu não tive nada, não tive nenhuma construção nesse sentido, né? Então, na real, a primeira espiritualidade que eu tive foi o ocultismo. Mas com relação, assim, e isso com relação ao medo social, eu acho que me aliviou no início aquilo que assusta muita gente, e é muito concreto, é muito real, né? A gente também não pode esquecer que não se trata de você opinar sobre música, né? Tipo assim, eu sou metaleiro e as pessoas não gostam de metaleiro. Ok. Só que ocultismo era crime até 1940. A lei da bruxaria foi revogada na Inglaterra em 1945. E você tem aí no mundo, as pessoas estão destruindo o terreiro de candomblé. Então, assim, existe um grau de medo que ele é um medo muito saudável. Você tem que se preocupar mesmo, porque você vive num mundo que é particular. Não é qualquer mundo, e é possível que, dependendo de onde você mora, a gente, por exemplo, mora em grandes centros urbanos e a gente consegue recortar a sociedade para ficar na galera confortável. Dependendo de quem a pessoa é, ela não mora num lugar confortável e ela pode sofrer uma agressão mais dolorosa do que ser sacaneada pela galera. Uhum. E aí, eu até acompanho o que ele tá falando, porque isso quando eu falo desse tipo de medo, não, isso não é medo paralisante, isso é medo de proteger a sua saúde. Sim. Esse medo faz sentido. É um medo física, né? É um medo saudável. Pois é, em casa eu nunca tive esse problema. Quando eu falo da minha mãe, é porque quando eu fui adolescente eu tive problemas de adolescente. Então ela somou Lé com Cré e achou que aquilo ali era um problema. Mas em outros tipos de família, você pode ser arrastado até um exorcista, e exorcismo é uma coisa dolorosa. É perigoso. Assim, o que eu quero dizer é que existem perigos e é preciso ter medo do perigo. Pessoa que não tem medo do perigo, essa pessoa tem um problema, tem que procurar um psiquiatra. Até aí o medo ele tem uma espécie de função, é interessante. O medo tem uma função biológica, que é fazer você sobreviver, né? Sim, sim. Por isso que, inclusive, o medo é tão presente, porque as pessoas que não tinham medo, elas morreram, não existem mais, não passaram. O genético foi seleção natural, né? Aniquilado. É. E confrontado com medo, existem aquelas duas escolhas clássicas, né? Que é fugir ou combater, né? Isso. Mas, então, eu tô pensando aqui, talvez o que seja mais sábio é você parar e pensar, tipo, esse medo é real? Isso é um perigo real ou é só um perigo fabricado? Porque você ter medo de ser apedrejado na rua, infelizmente, no Brasil, é um perigo real. Sim. Ah, não, em São Paulo não tem mais isso. A gente tem um conhecido que foi tomar a média dele na padaria e foi cercado pelos crentes. Foi exorcizado à força no meio da rua. Porque ele tava com uma camiseta ou alguém não, já sabia? Ele era uma pessoa notória na vizinhança. Ah, tá. Ele se vestia de forma diferente. Tá. E ele fala da crença dele de forma muito natural e tal. E isso é São Paulo, os crentes foram lá e fizeram um exorcismo impromptu. Amigo nosso lá, que se acabou de se mudar em casa. Flash exorcismo. E contou que ele tá começando a estudar também. Começou a fazer algumas práticas em casa. E no outro dia, na caixinha de correio, tinha um bilhete escrito à mão. Eu vi essa história. Com várias passagens da Bíblia. Enfim, aceite Jesus. E aí, ele até se perguntou. Ele falou, nossa, mas eu não faço barulho. Será que é o cheiro de alguma coisa? Ou alguém olhou por cima do muro e viu? Porque, e aí ele recebeu. Olhar por cima do muro no Brasil é um clássico. Opa. Por exemplo, eu morei no lado de um terreiro, em Manaus. A minha mãe ficava tão curiosa. Meu pai tem um cagaço de qualquer coisa. Meu pai é muito católico. Católico brasileiro, acredita, não, não praticante. É o católico passivo. É o católico passivo. E a minha mãe colocava, minha mãe tem meio metro, ela colocava a escada pra olhar por cima do terreiro. Meu pai ficava por cima do muro pra olhar o terreiro. Assim, nesse terreiro ia um monte de político famoso e tal. Então a mãe ficava lá curiosa, o que tá acontecendo aí dentro, o que faz com todas essas galinhas. E o meu pai ficava a um saudável 2 metros, 3 metros do muro e falava, Bete, sai daí, Bete, pelo amor de Deus, vão te ver, Bete, sai daí, cala a boca, Edson, eu quero ver pra que é toda essa galinha, todo esse capim. Desespero, é curiosidade e tal que se tem. Agora, ela nunca foi lá, mandou salmo na caixa do terreiro. Ela tinha uma curiosidade normal. Não, mas isso tá acontecendo direto. Tá? Muito. É preocupante mesmo. É. Agora, minha pergunta é o seguinte. Esse teu amigo recebeu, sei lá, o salmo Aceite Jesus no escrito à mão, né? Uhum. Acho que a primeira coisa que eu ia pensar, eu disse, minha Nossa Senhora, o vizinho tem um buraquinho que fica me observando aqui do outro lado, sabe, sei lá, Motel Bates, sabe, ia começar a tapar todos os buracos que eu visse na casa, porque o fato de ele estar vendo eu fazendo minhas macumbagens é um de menos, ele deve estar vendo eu fazendo xixi no banheiro, tomando banho, sei lá, meio esquisita. Tem uma história de um ouvinte, eu vou achar ela aqui, mas ela é um pouco preocupante. Ai. Deixa eu ver aqui. Olha só. O nome dele, ele mandou pro Aconteceu Comigo que a gente gravou ao vivo. Eu queria muito chamar ele pra ler, tá? Só que acabou não rolando. Eu não vou falar o nome dele. Minha história foi o seguinte. Fui expulso de uma cidade chamada Santo Inácio, no Paraná, apenas pelo fato de não ter aceitado Jesus. Pois sempre fui politeísta, que ele coerentemente não colocou não, né? Aí eu li direto. Fui considerado o demônio da cidade. Os habitantes de lá me atacavam com pedras ou com círculos de oração em volta da casa onde eu ficava. Um político me deu dinheiro para eu voltar para São Paulo. E após isso ele fez um comício para informar que ele retirou o demônio da cidade. Não. Pronto, não. Tá aí. Pau no cu de Santo Inácio do Paraná. Coloca É a cidade toda. Inteira, pronto. Cidade inteira, é o It, né? Então, gente, o pior é que, né, existem níveis dessa maluquice. Um, que o cara, enfim, é sabido que ele faz X ou Y, uhum. E como aquela senhora de Santos que foi morta, apaulada, porque as pessoas acharam que ela era bruxa. Acharam. E ela não era. Depois a investigação policial falou que ela não matou criança nenhuma, que ela não abusou de ninguém, que não aconteceu nada. A mulher foi morta, com paulada na cabeça. É que sim. Esse é o Brasil tolerante pra você. É. Vamos lá, gente. Continue votando em crente. Vamos lá, 2018. Continue votando em crente. Mas assim, essa mensagem não vai chegar pra quem tem que chegar. Não, a gente vai. Tá falando com pessoas que concordam com a gente. Esse é o problema. Mas a ideia. Mas se a gente aumentar a indignação dessas pessoas, eu já fico satisfeito. É verdade. Porque, assim, as pessoas que nos ouvem. Vamos dizer assim: são São Paulo, é capitais. Vou dizer, são pessoas citadinas. Ficou bonita a palavra, né? Citadinas, enfim. Mas aí a gente pensa que é tudo normal, é tudo que nem São Paulo, no Brasil inteiro. Não é, gente. Não é. A gente precisa ser um pouquinho mais ativo do que a gente é agora, porque senão. Acontece aqui, cara. Tem aquela história lá do Maitá, não é, Pelo? Ela no Rio de Janeiro? A casa do bruxo. A casa do mago. Ela é super visível. Ela fica bem de frente pra cheio rua. Cheio de neon no letreiro, né? O lugar é bonito. E é super maluco, né? Porque o nível de ecletismo ali é acima de 8 mil. Então ela fica bem numa avenida movimentada na subida de um grande túnel. Então ali todo mundo sabe que aquilo ali tá ali. Não tem ninguém que não vê aquilo ali. Ela foi depredada 3 vezes no espaço de um mês, se não me engano. 3 vezes. E tacaram fogo sabendo que o mago tava lá dentro. É. E foi muito assim, um atrás do outro. E a polícia... Então, a primeira vez que esse cara foi prestar queixa na polícia, a delegada lá do... Acho que 10º DP, posso estar enganado. Fez questão de não abrir ocorrência porque ele não tinha evidências. Isso é extremamente ridículo. Lógico, cara, né? Tacaram fogo na casa do maluco, ele não tem evidência. Não foi coisa pequena não, era visível da rua. E a sorte é que ele tinha câmera de segurança. Ele filmou o carro, filmou as pessoas. E ele já botou o investigador particular pra correr atrás, porque ele já viu que a polícia não vai fazer nada. Agora imagina se ele não tem recurso pra fazer isso, se ele não tem uma câmera de segurança, se ele não tem dinheiro pra pagar um investigador particular. Como é que fica? Fica no esquecimento. Que é o caso dos terreiros, das casas de candomblé e umbanda, que são pequenas. Isso. E movida a donativo, né? Caridade. Então, eu faço votos que o mago em questão faça seus trabalhos e que eles funcionem muito bem contra essas pessoas que estão tacando fogo na casa dele. Como é que se soluciona um problema desse, né? Do tipo, será que... Porque durante muito tempo, na verdade nunca deixou de ser, é sempre feito no oculto, né? É sempre trabalhado naquela coisa que você sabe que você vai ter reparação. Vocês acham que talvez uma abertura maior... Assim, é um assunto muito complicado, né? Porque a gente parece que tá voltando, né? Mas abertura maior em que sentido, né? Abertura maior, tipo, estamos aqui. A gente existe, a gente... Mas esse é o problema. Mas assim, os grupos hoje têm site na internet, né? O cara vai lá e taca fogo. Não, mas site na internet, mas que não atinge a galera. Foi o que fizeram na Inglaterra, né? Eles se juntaram... E fizeram tipo, o dia do orgulho pagão lá deles é, uhum. é master, é bem, bem grande. A Tupá até participou, não foi? Sim. Diz que participou. Eles fizeram associações para dizer, ok, é, estamos aqui, não vamos para lugar nenhum, em número nós nos definimos. Sim, porque das autoridades a gente já viu que a gente não obteria. É a segurança do grupo. Eles criaram uma segurança de em números, né? Você conhece a outra pessoa, que conhece outra, e você acaba criando uma bolha de segurança. É, mas eu vou te lembrar, Lívia. Lembra quando a gente estava lá na Inglaterra que a gente foi conversar com aquela senhora bruxa? A dona da livraria, né? É, que ela era dona de uma livraria e ela foi dona de livraria durante os anos 70 e 80. Ela já é uma senhora hoje. Cara, ela falou que mais de uma vez ela teve que se esconder no porão da livraria porque o nego entrava, não chegava a entrar de tocha na mão, mas entrava pra quebrar tudo e quebrava estátua e depredava e ia embora. Quer dizer, isso não é muito diferente do que a gente tem aqui, não. A diferença é de algumas décadas aí, né? Uhum. Não sei se isso acontece hoje na Inglaterra. É, talvez aconteça, ou talvez seja ofuscado pelo fato de que o objeto de ódio da vez são os muçulmanos, né? É verdade. Pois é. Além de outros fatores, como o grau de civilização lá é muito maior e aquele lugar inteiro cabe no estado de Espírito Santo. É, só que isso aconteceu numa cidade pequena chamada Londres, né? É. Pois é. Mas assim, voltando ao que o André falou, se você olhar para a história, na verdade, o período em que o que a gente chama hoje de ocultismo era uma coisa oculta da sociedade é curto, porque o ocultismo antes de, sei lá, do ano, sei lá, 1000 ou sei lá por ali, não era oculto, ele era praticado às abertas. Havia um desgosto por parte de um grupo da sociedade, mas até aí sociais desgostando uns dos outros é desde da época das cavernas, né? Imagino eu. Até em um determinado momento, ele se torna objeto de crime. Quando ele vira crime, as pessoas são forçadas a se esconder. E esse crime, ele é revogado agora, foi revogado nos países da Europa e América, não tem 100 anos. Claro que as punições, elas começam a ser reduzidas antes de revogarem a lei. Mas a gente está vendo ainda punição, crime, pelo crime de bruxaria, pelo crime de magia, no início do século XX. Não é tanto que o ocultismo seja oculto dos outros, porque é parte da sua natureza inerente. Ele foi forçado a ser oculto dos outros, porque um período histórico longo, ele era crime. E falando também de outra coisa, né? Quando a gente vai ler sobre sociedades secretas, existem também outros motivos sobre... Não é só simplesmente, ah, está fazendo algo que cultua o demônio. Não. Eles estão se agrupando ali para falar mal da monarquia e se juntar, a galera, principalmente a galera da elite, né? Quando a gente tá falando do pagão médio, que não sabia ler, não sabia escrever, às vezes o cara nem se importava, o cara da elite. Mas juntou meia dúzia de calangos queria uma certa independência, queria acabar com a monarquia, o poder vigente era o cara, aí também faz sentido porque que também é proibido, né? Então você tem a questão política. Ou André, ou simplesmente propagando uma ideia de que você, indivíduo, tem poder. O poder não vem só de Deus, o poder não vem só do rei. No caso de você estar falando de uma perspectiva Illuminatis, vamos colocar dessa forma, com poder total, e tirou a independência das pessoas através do sistema... E evita com que existem práticas. Então, essa ideia de que existe poder individual e que desde o camponês mais simples até o rei tem a mesma quantidade de poder individual, sem contar com os construtos sociais, né? Essa ideia mina qualquer sistema de dominação política e religiosa. Então, não é saudável você deixar isso se propagar. Se você faz parte, você é a elite dominante do Estado autoritário. Sim. E é por isso, inclusive, que é o que, tipo assim, quando a pessoa fala mal do cristianismo citando cruzadas, esse tipo de coisa, é o tipo de coisa que eu sempre gostaria de lembrar que, às vezes, a religião ela é só o contexto e a desculpa que está sendo usada para, às vezes, para até cometer alguma coisa, né? Que tem muito disso também, né? Daquela coisa, eles estão fazendo algo que eu não faço. É só pela diferença mesmo de ideais, muito mais do que uma crença de que aquilo é o demônio, O Peu deu um exemplo perfeito. É o ataque que se faz aos muçulmanos hoje. Todo mundo que tem dois neurônios ou mais sabe que o muçulmano médio é um cara pacífico, temente a Deus e que não quer mal a ninguém. Assim como o cristão médio. Beijo puncha. Mas aí, cara, o que acontece? Cria-se uma cultura de medo. Né, para poder justificar a atrocidade. Era assim séculos atrás, é assim até hoje. É meio de histeria também, né? Sim. Porque existe aquela coisa também. Às vezes tá todo mundo no médio, só que aí começa uma mentira aqui, uma desinformação ali. Então, às vezes, a gente começa a entrar numa bolha de desinformação que, por mais que, às vezes, o cara pacífico e não quer mal para ninguém, ele entra... Ele vai ter um pensamento do tipo... Olha, não sei, mas pelo menos... não vai acontecer o mal que estavam me prometendo. É a parada da Sharia, né? O cara nunca leu o Alcorão, o cara não sabe o que é Sharia. Só que você vai entrar hoje nesse blog mega reaço e vai falar, tipo, sei lá, porque na Inglaterra tem cidades que estão implantando a Sharia, que é acima da lei da Inglaterra. Aí, porra, aí tu olha aqui pro Brasil e tu vê que eles estão falando a mesma bosta. Tipo, tu não sabe o quanto que aquilo é real, mas se o cara tá naquela bolha que só consome aquele tipo de coisa, aí vira aquela coisa monstruosa. Não, é que a gente tá falando de muçulmano, mas sei lá, o exemplo recente é MBL, né? Exato, cara, completamente. Isso aí é histeria coletiva e inquisição. É isso. Uhum. Voltando à pessoa que eu gosto de citar muito, Terry Pratchett, diz que existem os quatro cavaleiros do Apocalipse, na verdade cinco, né? Mas deixa para lá. E existem os cavaleiros menores, que acontecem antes de tudo ir a merda bater no ventilador, que é desinformação, o medo, a fofoca, tipo assim, são coisas pequenas. Hoje em dia pode botar mais um desses. Internet. Após-verdade. Após-verdade. Fake news. Fake news. Então, essas pequenas coisas que a gente pensa que não, mas vai somando e no final é dedo no cu e gritaria, né? Sim, sim. É, porque é interessante isso, porque a internet, ele aproximou muito o ocultista, né? Então, por exemplo, se a gente tá gravando pra uma galera, a gente tá gravando pra uma galera que nunca teria oportunidade em outra época de escutar sobre isso. Isso é interessante. Só que ao mesmo tempo... Você já foi exorcizado na rua, André? Porra, pessoa se entende. A questão é que, tipo assim, ao mesmo tempo, o cara que ele é intolerante, ele encontrou a voz dele também representada, né? Sim. É o Doug Whistle que fala do Trump, né? Quando o Trump fala da violência dos dois lados, o cara tá legitimando os neonazistas, né, cara? É isso que tá sendo disputado pela galera neonazista, né, cara? É essa parada, né? Eu acho que o que pode complementar é o seguinte, gente, sinta medo, medo é saudável, esse tipo de medo é saudável no mundo real em que vivemos, mas não se paralise por isso. E faça a sua parte para mudar a sociedade que causa o medo. Acho que isso é interessante, né? A questão da educação, porque se a gente tá também alcançando pessoas que nunca alcançaram antes, né, a gente tá aumentando aí o nosso poder de influência. É. Não no sentido maligno, infelizmente, porque eu queira dominar o mundo, mas por um sentido de nossa mensagem está sendo passada. Então, quanto mais pessoas sendo passadas, cada um vira um vetor. É, a ideia de formação de comunidade, né? A internet, ela permite a gente fazer uma coisa que era impossível antes, né? Que é cruzar a barreira espacial. Você, antes da internet, você conhecia seus vizinhos, seus colegas de escola, seus colegas de trabalho. Agora, a gente conhece pessoas de outras cidades, outros estados. Então, como a gente é cultura marginal, pessoas que estão sempre expostas, exportadas para fora da borda, a internet permite a gente se cruzar. Então, eu acho muito interessante mesmo que as pessoas participem de grupos, não no sentido de ordem, que você tem que jurar alguma coisa. Não, não é isso, mas participar de grupos, para você conviver com as pessoas. Interagir, né? Falou como a Lívia falou antes, né? Que você formar rede. Existe muito poder em você formar rede humana, porque você se ampara. E aí esse amparo, né? Eu acho que assim... É a rede de segurança que eu disse. Então, eu não tava aqui no primeiro episódio, mas eu disse que agora eu tenho coragem, vou sair da inércia da cadeira para começar a estudar e praticar de verdade, porque eu tenho uma rede de segurança. Então, você vê que essa rede de segurança, ela vai gerar o que eu tô chamando hoje, em certas conversas, de ambiência, né? Porque você pegar uma pessoa e falar para ela que ela não se paralisa não, tá? É igual pegar uma pessoa deprimida e falar, não fica deprimido não, tá? Você não fica paralisado por opção. Então, né, e a ideia de que você vai fazer esforço para você poder liberar isso daí vai gerar o efeito, na minha experiência, gera o efeito contrário. As pessoas, quando elas estão paralisadas e fazem esforço, aí paralisa mais ainda, porque trava tudo. Então, como é que a pessoa vai se desparalisar? Na real, ela não vai se desparalisar. Ela não a si mesma, né? Técnica recomendada. Procure um ambiente relaxante. E o que é um ambiente relaxante nesse caso? É comunidade mesmo, são outras pessoas. Como eu estava discutindo em off antes, mostrar em público que você é um esotérico e pensa de forma normal, comunica para uma pessoa lá do outro lado que tá tímida, porque ela acha que ela não entendeu o esoterismo porque ela lê as coisas bizarras e acha bizarro. Aí você fala para ela, não, mas eu também acho bizarro. Ela fala, então não sou só eu. E aí ela se sente melhor. Eu não tô maluca sozinha, né? Eu fiquei muito tempo sozinha, o tal do caminho solitário, mas eu fiz a maioria das minhas coisas quando eu comecei a me associar e conversar com outras pessoas, porque quando você tá sozinho, às vezes você não tem troca de experiências é sempre muito positivo, né? Com pessoas, como o Peu falou, que são normais. né? Não. Ah, não, tudo bem, olha, comigo eu também fiquei, eu também senti isso, eu fiquei um pouco receoso, mas foi e tal, tal, tal. Então, olha, da próxima vez tenta tal ou tal, tal coisa. Eu acho que isso faz até um link com um outro medo que eu senti muito no início, quando também estava sozinha, quando eram poucas pessoas e tal, que é um medo do ridículo pessoal, um medo de ser coisa da minha vida. Será que eu tô ficando maluca? Será que isso é coisa só da minha cabeça? Eu tinha um medo de falar assim, cara, eu tô me achando especial, eu tô pirando aqui, eu tô achando que eu sou grandes bostas. Cresceu numa uma família, metade católica e metade espírita. Então, Metade acreditando que a outra metade é pro inferno, né? Segundo o Vaticano. Não. Era tudo brasileiro, então tá... Você pode entender o contrário, né? Igual investimentos, tem que diversificar. Alguém vai pro céu. Alguém vai pro céu. Vai puxando outro, né? Se gostar de mim, se for simpático. Tenta desenrolar lá com São Pedro, né? Vai na frente que depois a gente vai. Então, quando a minha avó diz que pode ser que eu tenha uma mediunidade, que não sei o que, a minha avó é da parte espírita. Então eu ficava assim, não, isso aqui tem aqui é uma coisa esquisita, aqui eu tô sentindo alguma coisa esquisita, tô achando que eu tô vendo alguma coisa esquisita. Eu falava, não, isso é maluquice na minha cabeça, porque eu quero ser especial, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser... Então você negava as experiências que você tinha por medo de estar querendo criar aquilo na sua cabeça pra ser especial. Eu era uma pessoa esquisitinha. Chamar atenção. Isso é o inception da porra, né? Chamar atenção. Quando eu comecei a fazer terapia, a minha psicóloga olhava pra mim e falava assim, tipo, mas isso realmente acontecia com você? Essas coisas aconteciam comigo? Sim, eram coisas que aconteciam comigo. Então você não tá tentando ser especial, era uma experiência sua. Porque é interessante, porque geralmente esse argumento vem de fora, né? Argumento, né? Tipo, do nada eu tô, nossa, será que eu tô querendo chamar atenção? Não, mas geralmente é outra pessoa que aponta o dedo pra você. Você não diz que você acha que deve ser muito legal, muito engraçada a vida da Lívia com o Vinícius? Pois é, a vida interna da Lívia é um condomínio, entendeu? Então tem a Lívia... É um ecossistema. Então, do mesmo jeito que eu falo assim, ah, não, isso é válido. Aí tem uma outra coisa que fala, não, você tá tentando ser especial, cara. Cara, eu tenho certeza que algum dia a Lívia vai acordar e ela vai fazer mitose, assim, vai surgir uma outra Lívia, assim, de dedo. Isso acontece toda vez que ela toma banho. Sou um gremlin. Depois da meia-noite. Mas você toma banho antes ou depois da meia-noite, né? É, pois é, isso também. Esse é o mistério. E é isso, assim, pra mim era, esse era o maior medo, era o medo do ridículo pessoal, não tinha nada a ver com plateia, tipo, ah, eu vou aqui, como boa mocinha dos anos 90, tava lá ouvindo sobre o Ica. É, gente, anos 90 era isso. Aí, não, vamos aqui acender a vela e ficar olhando pra vela. Aí, vamos lá, olha pra vela, mas... Aí, tipo assim, eu me concentrando pra vela e aquele monólogo pessoal aqui acontecendo, falando, tipo assim, não, cara, isso é ridículo. Perda isso, de tempo. Isso é ridículo. Que perda de tempo? Vai estudar. O vestibular tá aí. E eu, assim, vela. E a vozinha falando, tipo, você tá perdendo tempo? Slide. Outra vai perdendo tempo e a outra, não, ignora. E aquela outra voz no fundo cantando a música do Tetris. Isso é muito interessante porque é muito parecido com o que eu tenho. Você também ouve a música do Tetris? Não, isso aí é esquizofrenia. Não apresentei isso ainda. Olha, gente, eu quero deixar claro aqui que eu tenho um atestado médico dizendo que eu não sou maluca. Tá. E esse atestado ele foi emitido em que ano? É, todo ano, ele é renovável. É renovável, CNH, tá. Né? Olha, esse indivíduo, ele precisa tirar esse espécie, senão não vai estar disponível para a humanidade. Mas é você sente a mesma coisa? Então, eu sinto no sentido do tipo, vamos lá, cara, eu odeio, fazer isso, vamos conversar sobre o pequeno André de 16 anos. O pequeno André de 16 anos é complicado, não vai abrir esse tipo de coisa, mas vamos lá. É, eu sempre gostei desse tipo de temática. Pra falar a verdade, eu sempre fui uma criança meio esquisita, né? E aí eu sempre gostei, tipo, dessas paradas mais ocultas, né, sobrenaturais, etc. E querer descobrir a vida. E aí, obviamente, eu cresci, acho que foi a última geração que cresci um pouquinho sem internet, mas já entrando no terreno da internet, você tem essa coisa, os blogs, né? Então essas coisas de elementais... Anjos, demônios. Cara, eu adorava ler essas porra todas. Duendes. Etc. Então, tipo assim, obviamente, comunidade de Orkut, né? Que acho que a gente não acabou citando aqui, mas eu acho que começou a aglomeração de certos grupos, começa por aí pela internet, né? E, porra, de vários, né? Por exemplo, Eu descobri uma comunidade de telecinese. O pessoal falava que eu obtinha altos resultados ali. Eu comecei a treinar telecinese com 16 anos. Tipo, tinha um... Olha o Andrei Magão da porra. Eu nunca falei isso pra ninguém ao vivo. Tinha um exercício que você fazia, eu lembro até hoje o nome, Psywell. Vocês viram falar? Não. Você pega uma rolha, aí você pega um alfinete, espeta na rolha e vai ficar em pezinho, né? E aí você faz como se fosse um origami. Como se fosse uma rosa dos ventos, só que ela deitadinha. Então ela é algo que ela vai ficar equilibrada na agulha. Então, assim, qualquer vento, então ela gira. Então esse era o treinamento da telecinese. Era fazer girar. Fazer girar a parada, né? E aí tinha outras comunidades, de pirocinese, etc. E aí que eu tive a minha popular comunidade de 6 mil pessoas, que não era muito, mas pra mim, no meu coração era. Vocês estão altamente se divertindo, né? Dessa história. Sim. E aí, tipo, aí entrava muito esse medo de... Beleza, eu comecei a fazer exercício. Aí eu falo, caralho, será que isso não é uma puta perda de tempo? Eu tô sendo um idiota de estar aqui acreditando nisso, sabe? É o sensor interno, né? Então, é aquilo que a gente tava falando, né? Do episódio que eu soltei um sneak peek do episódio número 2. Que susto! Eu pensei que você ia falar que você soltou uma fireball. Eu ia falar, olha! Não. Infelizmente não, tem não. Eu faço isso com meu inseticida e um fósforo. Ok. Já é suficiente pra mim, já tô satisfeito com isso. Mas é aquela coisa, tipo, sei lá, imagina que eu tô fazendo aquele ritual cerimonial, tô com uma sunga, que tá saindo um rabo de texuga atrás, eu estou semi-nu, né, com sangue de cabra na minha cabeça, um par de chifres, e no meio do ritual eu tô lá e eu... Caralho, mas que idiotice é essa que eu tô fazendo, que imbecil. Tipo assim, não é eu não considero medo, eu não considero um receio, mas é uma barreira interna que eu tenho. É paralisante às vezes. E é por isso que é importante você criar o espaço mágico. E quando você estiver dentro daquilo ali, você tem muito menos chance de achar aquilo ridículo. Se você estiver na sala da sua casa fazendo essa parada, cara, você vai ver coisas do dia a dia que te remetem ao seu dia a dia. Ao seu dia a dia, você fala, caralho, o que eu tô fazendo com a sunga de texugo, entendeu? Mas se você tiver num espaço, vamos botar entre muitas aspas aqui, no seu templo, que é um espaço preparado pra isso, que pode inclusive ser a sala da sua casa. Então, digamos que você faça pequenas adaptações na sala da sua casa e você faça um banimento antes e, além da sunga de texugo, você coloca aquele manto que te remete à sua personalidade mago, entendeu? E você esteja rodeado por objetos mágicos que você já teve experiências antes, isso facilita muito você não achar aquilo ridículo. Porque no roleplay da sua cabeça, você tá sendo um magão, cara. Você não tá sendo um maluco com a sunga de texugo na sala de casa. Mas assim, só um adendo pequenininho. Esse medo que a gente diz que, interno, a pessoa vai me achar maluca, não é só nosso. Deixa eu dar um exemplo prático. Ontem eu tava assistindo um filme... Aliás, os filmes sul-coreanos estão me surpreendendo. É um filme sul-coreano que dizem que é pós-horror. Aí eu falei, vou ver. Vamos assistir, porque eu tô já... Completei a listinha, viu? Lição de casa. Que chama The Wailing. Não sei como é que chama em português. Já ouvi falar. Mas... Pelo que eu entendi até agora... Pelo que eu entendi até agora, porque eu ainda não acabei o filme, porque o filme tem 2 horas e meia. Eu fiquei com muito sono ontem, parei. Mas pelo que eu entendi é... Um espírito bom e um espírito ruim disputando uma vila. Quem é que vai ficar com as armas da vila? E tem uma hora que tem um ritual gigante de um xamã. E é o xamã sul-coreano. Então tem, tipo, uma galera tocando tambor. Tem toda uma ambientação. Tem blá, blá, blá. E ele tá com uma roupa... Tipo, as mangas são coloridas e tal. Meu marido vira e fala assim... Caralho, o cara parece aqueles dançarinos de lambada dos anos 90. Putz. Eu tava olhando o bagulho. Eu falei, nossa, que interessante. Quando ele falou isso... Quando ele falou isso, eu falei, puta merda. Aí, o negócio que não parecia ridículo, que eu tava olhando assim, nossa, o que o cara vai fazer aqui? Ficou totalmente ridículo. Acabou o filme naquela hora. Eu falei, melhor eu ir dormir. Aí eu volto e vejo isso sozinho. Pra tentar. É o risco também, né? Tipo, quando tu percebe... Não, e tem umas coisas legais também nesse filme, porque o espírito do mal é representado por um cara japonês que veio viver nessa vila e não fala por quê. Então, tem uns lances bem legais, assim, subcamadas. Mas na hora que ele falou, nossa, o cara parece aqueles dançarinos de lambada. Lembra daquele cara que tinha uma... Ele falou o nome, eu esqueci. Era um cara, cantor e duas bailarinas, trio Los Angeles. Falou, nossa, o cara parece o cara do trio Los Angeles dos anos 90. Acabou a cena pra mim, tava mó legal. Eu falei, merda, que bagulho ridículo. Los Angeles, ele tem influência sul-coreana. do xamanço coreanos, vai. Que inferno. Entendeu? Então, esse medo interno, não é tão assim. Tá baseado Mas, Ju, agora imagina essa situação aí do xamã. Se ninguém chegar lá da plateia e falar, ô, Timbalada! O cara não vai saber que o pessoal tá achando ridículo, isso não vai afetar a prática dele, entendeu? Às vezes o pessoal nem está achando ridículo. Não, tudo bem. Pega aqueles vídeos de pastor metralhadora. É, cara, tipo, tu olha pra aquilo, mas a galera lá, ela tá tão dentro da parada, tá tão dentro do roleplay, que como tá pra gente, assim, não um preconceito com um ritual. Porque todo mundo tem algo daquele nível em algum momento, né? Que é algo que você tá em puro êxtase e você tá sendo levado. E você faz as paradas, né? Tipo, a gente sacaneia aquela língua de anjo, shurubedan, blá blá blá, que parece que tá falando do japonês. Que assim, não faz sentido nenhum. Não é pra eles, é sagrado, ok. Mas aquilo vai no êxtase, aquilo ali vai, tipo. Aí você tá, tipo, de boa, de terno e gravata, voltando pra casa. Aí de repente você passa pelo meio do culto e olha, eita porra, que merda é essa? Né? Tipo, Tá fora do contexto, tá, né? Tá fora do contexto, né? Então, o lance é não quebrar o clima, né? Na medida em que o objetivo do trabalho é você gerar êxtase, né? E é argumentável que o objetivo do método, o objetivo universal do método seja gerar êxtase, tudo que você precisa fazer realmente é gerar condições de êxtase, né? Porque é muito comum esse tipo de testemunho que vocês estão colocando na mesa aqui, né? Não, eu era diferente quando eu era nova, eu tinha esses sentimentos, e todo mundo tem esses sentimentos, né? Sim. Fazer essa terapia coletiva com a humanidade inteira aqui, né? Uhum. Quando eu era garoto, eu ia fazer a mesma coisa, né? É argumentável que eu com 16 anos tinha um grau de tio níbio. Eu acreditava meio que num borderline ali em certas coisas surreais, e olhando pra trás eu vejo que faz sentido de acordo com os conflitos que eu tinha naquela época. Você era bizarro quando você era novo, o que significa que você era normal, porque quem não é novo e bizarro provavelmente tem um problema que vai explodir lá na frente, e geralmente explode na terrível meia-idade, né? É interessante, deixa eu só fazer um pequeno parênteses. Por que que a jornada do herói, ela é tão interessante e popular, né, em todas as histórias populares, né? Pega no filme de Hollywood, no livro, o protagonista, o herói solar, ele é sempre aquele cara que ele está na multidão, só que ele se destaca. Então todo mundo na humanidade se identifica com aquela merda. Sim. Porque o cara, ele tem pontos de padrão, e prestem bastante atenção. Todo protagonista, ele participa daquela comunidade, mas ele nunca se encaixa direito naquela comunidade. Sim. E, inclusive, existem motivos ficcionais ali dentro que comprovem isso. Então, quando você começa a ler Senhor dos Hobbit, fala-se que o Bilbo, ele é filho de Hobbit com fada. Ele tem sangue de elfo. Ele tem sangue de elfo. Se for pegar a mitologia grega, é um deus ali que ele tem sangue, né? Uhum. Pega qualquer história. Você pega Zelda. Não, nosso exemplo máximo aqui é o Matrix, né? O Neo, ele tem o trabalho dele durante o dia, mas ele é um hackerzão da porra do dia. É um criminoso, né? Sim, sim, mas ele é mais do que isso. Ele também é o escolhido. Ele foi feito para aquilo, uhum. né? Star Wars, que é. Eu estudei Jornada do Herói via Star Wars. O Luke, ele é pai do maior... Não, é o contrário. É o contrário. Luke, o Anakin. É filho. O Luke, ele é filho do maior pica grossa da parada. Que é filho da força, né? Olha só. Que é filho. Mas isso aí já é retcon. Pra mim já é retcon. Isso aí já não, é... mas aí paciência. Tá escrito lá. Sim, sim. O que é Jesus Cristo? É filho do homem. É filho do homem. Não é de qualquer um. Tipo, ele as pessoas se baseiam. E é por isso, inclusive, que o pessoal briga quando fala que joga a possibilidade de talvez ele ser filho do José mesmo, e isso aí é a historinha. Eu acho que é filho do leiteiro, viu? Porque você tia... Maria, meu irmão, encaixou safada. Ali uma... Meteu um caô e colou. Cola até hoje. Então, mas por que a pessoa fica tão puto quando você mete uma parada dessa? Porque você tá tirando o elemento sagrado. O elemento do... O diferencial do, porque da ele pessoa. Nunca, essa história, na cabeça dessa galera, nunca funcionaria sendo uma pessoa normal. Tipo, não importa se a mensagem é iluminadora da mesma maneira. Não importa, porque busca-se o legítimo. Isso é interessante, porque isso, enfim, mexe com isso que tá falando. É um parênteses um pouco grande, mas... É popular justamente porque todo mundo... se identifica com essa situação. Todo mundo é especial. E você sente essa agonia, né? A pessoa sente essa agonia, né? Caminhando, né, nessa onda do medo pra outro lugar, né? A pessoa, ela, quando é nova, ela vai sentir essa agonia, né? E às vezes você tem realmente uma agonia um pouco maior do que de uma outra pessoa. tudo bem. Mas a leitura dessa agonia como única, né, ela gera solidão, né? E aí, então, a solidão gera paralisia, a solidão gera o medo paralisante. Né? É por isso que eu acho interessante pra pessoa que tá vivendo essa aventura, uma aventura mais dark do herói, talvez, né? Que começa com uma agonia mais profunda, é procurar descobrir, porque aí é testemunho, né? Eu estou dizendo que existem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Eu passei pela mesma coisa, outras pessoas estão passando agora pela mesma coisa. Como eu ensino, eu vejo muita gente passando por isso toda hora, vejo pessoas falando isso. Ah, mas é que eu me sinto diferente. Eu sei que eu sinto diferente, né? Você e os outros 10 alunos aqui dessa sala de aula, você né? Você não tava aqui, né, fera? Né, faça você tava jogando videogame, né? Né, se você não fosse diferente, você tava em casa dormindo, jogando videogame, uma coisa mais confortável. Né? Então, procurar a comunidade, ela diminui muito a dor desse fenômeno, né? E desparalisa a pessoa. Né? Mas o que isso? Você está entrando em contato com pessoas que estão tendo, não necessariamente as mesmas experiências, mas próximas, né? Que você consegue atingir ali um grau de semelhança, né? A outra parte desse receio que eu tinha, falando assim, não, você está criando as coisas na sua cabeça, era tipo, ok, se eu for atrás de, sei lá, tipo, por exemplo, eu contei num outro episódio que o pessoal do Rosa Cruz me parou no meio da rua, me deu 3 livros na mão, tipo, você tá precisando muito disso. Eu cogitei, tipo, vou bater na porta do pessoal do Rosa Cruz, aí o pessoal vai dizer, não, cara, você não pertence aqui. Meu medo era bater na porta e falar, não, me dá essa porra aqui, que foi esse maluco aqui que te deu isso. Então devolve esse livro e vai pra casa. Essa conversa nunca aconteceu, e não são os droids que você tá procurando. O que é muito esquisito, alguém da Rosa Cruz ter te parado na rua pra dar livros. Rosa Cruz. Os livros eram da Rosa Cruz. Ah, tá. Tá. Porque... Isso realmente é não que a sua história é inacreditável, mas não é crível que essa pessoa era a morte. A morte é muito discreta. Então, isso foi uma das coisas bastante esquisitas. Tipo assim, a Lívia tá cheia de histórias esquisitas da adolescência. Isso é gostamos. Puxa também uma outra coisa. E eu acho que eu posso até falar isso cuidando do excelente Baladinha 93, né? Questão dos agrupamentos, né? Uhum. E eu sinto muito isso. Do tipo... Quando eu falo... eu começo esse podcast, o primeiro episódio, o piloto, eu começo falando, galera, eu vou falar besteira porque eu não sei. Eu não sou iniciado, não tive iniciação. Eu sou só um cara que gosta muito desses assuntos, né? E eu me obrigo a falar isso justamente por causa dessa coisa da aceitação. Porque eu sei que isso vai bater no grau 11 O pessoal gosta do grau 11. Deixa o pessoal do grau 11 em paz. Vamos inventar o grau 12. Em breve. Junto com a Andrégora. Junto com a Andrégora. Com a Andrégora. A Andrégora vai ser 12. Vai ser 12 grau. Pois entendi. Explica pro Peu da Andrégora, pelo amor de Deus. Acho que vai precisar de um álcool pra gente fazer isso. Então, normalmente isso é regado a álcool. Não, mas tem essa coisa da aceitação, de porra, será que eu tô falando alguma besteira mesmo? Essa questão da aceitação de grupo mesmo. Porque a gente tá falando que a gente não tá sendo aceito em um grupo, vai pro outro. Então, também existe o receio da não aceitação. Imagina assim, se eu tô receio, bato na porta lá do Baladinha 93, o pessoal zoa da minha cara, nunca zoaram. Mais eu volto. Não tem problema zoar da cara. Eu acho que o problema não é esse. O problema é você sentir aquele efeito de o que, que eu tô fazendo aqui do sentido de as pessoas em volta não estão criando uma zona confortável pra você, como iniciante, colocar os seus pontos, tirar suas dúvidas. Porque assim, zoar, você entende que tá naquela egrégora. O problema não é zoar. Zoar é legal, zoar é saudável. O problema é passar informação pra você se ferrar. É com esse tipo de pessoa que eu tenho problema. Aquele cara assim, eu vou sacanear, vou falar pra Lívia fazer isso aqui, ela vai se fuder, eu vou rir da cara dela. Esse é o problema pra mim. A zoação é muito saudável, gente. Não é pra ser o cara super sério. Na verdade, quando a gente tá falando, a gente não ouve. Você não precisa ser 100% sério o tempo inteiro pra você ter algum respeito, gente. Vamos parar com essa babaquice. Então, vamos brincar um com o outro. Ah, porque tem um negócio lá no grau 11, tira sarro do telemita. Ah, porque não sei o que lá, o cara discordia. Não tem problema, isso é legal, isso é saudável. O problema é você sacanear o outro. É aquele cara que chega pedindo, eu sou diferente. Será que é esse grupo que eu pertenço? Chega falando assim, oi, tudo bem, gente? Eu gostaria de uma orientação assim, assim, assada. Aí vem o cara e manda ele fazer, sei lá, o Rio de Abramelin. O cara não estudou porra nenhuma ainda. Sim. Ou fala uma coisa que nem existe, tipo uma babaquice, aí o cara vai lá e fala, gente, mas não aconteceu nada. Isso acontece em todo tipo de comunidade. Tava olhando comunidade de carro esses dias, o pessoal botando um monte de dicas zoadas, assim, pro cara que não entende nada, sabe? Nossa. Zé, eu não gosto disso. eu tava aqui pensando que eu ia discordar de você, mas agora eu entendi que a gente não gosta da mesma coisa. Eu vou falar diferente. Por que eu não gosto disso? Porque isso é um processo de ostracismo. Quando você faz isso, você tá dizendo claramente pra aquela pessoa que ela não pertence àquele lugar. Exato. Esse é o meu problema. Perfeito, você falou muito melhor que eu. É, porque eu até faria isso que você falou. Pegaria um novato e daria uma dica bem idiota só pra dar uma gargalhada depois. Mas uma gargalhada junto. Não é uma gargalhada. Uma coisa é você rir da pessoa, outra coisa é você rir com a pessoa. Exatamente. Porque, como o Vinícius pontuou, isso é humano, acontece em qualquer lugar. E como os esotéricos são problemáticos, eles fazem isso com um potencial enorme, né? Então o grau de ostracismo na comunidade esotérica é muito grande, especialmente quando a pessoa começa a ganhar a medalhinha da idade, né? Eu tenho medalhinhas aqui do escoteiro da Telema, então você não é o verdadeiro telemita ou coisa similar em outros ambientes, ou seja... Você não entendeu o livro da Lili. Você tem que estudar mais, ou seja, vá embora e só volte depois quando você tiver satisfatório pra mim. E aí a pessoa vai acontecer com ela? Vai ser abandonada de novo. Porra, a pessoa ser abandonada existe, aqui, né? Toda hora. Então, toda hora. E isso é uma das coisas que a gente falou no episódio piloto. A gente tá aqui, a gente vai rir junto com você. A gente vai rir um do outro, vai zoar um outro, mas a nossa proposta é a gente nunca passar essa informação de... A gente pode falar merda? Vai! A gente pode falar merda? Com certeza a gente vai falar merda. Mas a gente não tá aqui, a gente tá aqui com boa intenção. A gente não vai botar pilha errada, né? A gente não vai colocar pilha errada, a gente tá aqui com boa intenção sempre. Então... Eu não tô aqui com boa intenção, não. É boa intenção... cada um fala por si, tá, ali. Gente, tá lá no manifesto. A intenção é a gente zoar conjunto. A gente tá se zoando. Eu não recebi esse memorando, não. Não recebeu, não? A gente tem que explicar ali pro Peu depois. Não chegou na minha caixa de e-mail. Eu gritaria. É o primeiro. Tem que colocar essa regra. É não passar a informação errada propositalmente. A gente não tá aqui pra fuder com você. Pra mim, é o tipo de coisa que... A menos que você queira. Mas aí também é um grau de iluminação. Não, mas não é um fuder esquizotérico. É o fuder que eu tô falando. Ah, é que nem o... Entendi. Você é um menino puro. Um menino tocado. Tocado por quem? Eu adoro esse nome. Isso aí que a gente tá falando tem uma relação direta com um outro medo, que é o medo de dar merda, né? Existe uma real possibilidade de dar merda se você fizer as coisas erradas. É. Mas existe um caminho relativamente seguro também. Se você sobrevive ao medo de começar, ao medo do social, ao medo do sensor interno, o próximo medo é tipo, ok, vou fazer e vou abrir um portal aqui, vai aparecer o demônio que você tem medo da vez aqui e vou ser puxado pro inferno. Se você já escapou do medo da insegurança, o problema não é o medo do inferno. O problema é tipo, acho que é o medo mais palpável do cara que tá fazendo magia. É o medo de realmente pegar um imposto, né? É o medo de realmente... sim. É. Já acabou o medo de ser um chato inferno. Agora o medo é tipo assim, porra, vai ser alguma coisa que vai bagunçar a minha vida. É válido? Eu vou chamar uma entidade aqui que vai me foder o dia a dia. Várias das colocações felizes antes, por exemplo, tem uma característica que é eu tenho medo de estar, por exemplo, você falou, eu tenho medo de estar fazendo isso para chamar a atenção. É, e aí gera paralisia. Então aí a gente tá conversando sobre isso e ok, pessoal, atravessou esse medo e começou a agir. Agora a gente tem que virar essa moeda, né? Porque realmente é possível que você esteja fazendo isso para chamar a atenção. E se você estiver fazendo para chamar a atenção, você vai ter um mau resultado. Cabe aí a autoanálise, né? Cabe aí a autoanálise. Então quando a gente toca no medo de errar, errar é uma coisa muito mais razoável de acontecer do que aquilo que o autossensor diz. Porque o autossensor ele te dá o destino do fracasso, né? Mas, por exemplo, recentemente alguém dizendo que numa discussão esotérica qualquer, que, né, que o certo é relativo e que não existe errado, né? Eu falei pra ela, tudo bem, mas olha só, se você misturar errado, vai explodir. Sua opinião com relação ao que explode é irrelevante, porque... Explodir errado é um fenômeno, é um efeito. Mas se a intenção é não explodir, então, explodir errado. Exatamente. É uma questão de tensão, né? Exatamente. Então quando a gente chega até aqui, já começa a surgir a arte, e a arte tem o seu aperfeiçoamento e os seus critérios. Então, por exemplo, você dizer, no meu paradigma a pólvora não explode. É, não, né? Eu não... É, pois é, o pessoal do paradigma continua parando no sinal, sabe? Então, eu espero que continue parando, pelo amor de Deus. Pode brinca de paradigma na internet e para no sinal lá no trânsito. Não, porque... Eu acho que tem a limpeza do pool genético. Vou de novo. Tipo, ok. Então, mas o problema da pessoa que se expressa dessa maneira publicamente é que ela não vai ferrar só ela. Exatamente. Se um cara lê e ele acabou de chegar no rolê e ele fala, interessante, ele vai lá e ele se explode também. Foi o cara que falou do essa coisa de banimento é necessário? O cara chegou no comentário e falou, não é necessário, eu não faço, tal cara não fazia, então não é necessário. Pô, aí você vai ver, você tá com 5 imposto. Fumo maconha há 30 anos e não tô viciado até hoje. É isso mesmo. Não. A ideia não é essa. Tipo assim, se você acha que banimento não tem problema. Pra você... É um grau de responsabilidade que pra você, ok. Mas, porra, você nunca pensou a possibilidade de, se você tiver errado, o que, que você tá fazendo com as pessoas? É, pra mim é meio complicado isso. É, pois é, né? A própria lógica é uma lógica bizarra, né? Porque, porque as pessoas não usavam banimento lá atrás. Tudo bem, mas os hospitais lá atrás também não esterilizavam as coisas, né? Uhum. Então a gente passou a esterilizar as coisas porque a gente percebeu que é bom dar uma limpadinha antes de começar. É, mas... A técnica evolui, a arte evolui. Não, e outra coisa, né, Pedro? O estilo de vida que se levava séculos atrás é muito diferente do que se levava hoje. O cara lá, o mago que ia se preparar pra fazer um ritual, ele fazia um banimento que durava dias, na verdade. Ele fazia um jejum de 40 dias, ele passava um tempão sem falar com as pessoas. Cara, mais banimento do que isso, hoje na nossa vida corrida e cotidiana de cidade grande, a gente não tem condição de ficar passar 40 dias de jejum e passar uma semana sem falar com alguém. Porém, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. E é o que a gente tem que fazer, o mínimo que a gente tem que fazer é banimento. É, pois é. Então eu acho que mudam sim. As técnicas, mas a essência da coisa estava lá. Mas com relação ao medo de errar, eu acho que o fantasma do medo de errar, para não ficar legitimando o medo de errar toda hora, porque não é nem a minha intenção, nem gostaria de fazer isso, o fantasma do medo de errar é o grau de risco. E aí eu acho que, em função tanto da literatura e da ficção, quanto de certas obras esotéricas que fervilharam nas últimas décadas, o medo, o risco do fracasso, ele foi extrapolado de maneira inacreditável. Essa semana, agora mesmo, eu vi uma pessoa que escreveu a seguinte frase, né? Todo mundo sabe que as pessoas enlouquecem fazendo Kundalini Yoga. Não, todo mundo sabe, já para. Aí já é, eu é já... porque eu também não sei. Então já começamos aí. Já não, nem todo mundo errado, sabe porque eu não sei. Eu nunca ouvi falar. É que o espiritinho de professora grita nessa hora. É? Quando quem fala, todo mundo falar. Sabe. What? Aí a conversa progride. Mas, na verdade, os grandes mestres afirmam o quê? Eu digo, quais? E aí, no final, chegamos a uma coisa muito mais razoável, né? De que eu trabalho com esta hipótese. Ou seja, repara como está entranhado dentro de todo esse espaço narrativo, que o risco do erro é uma coisa absolutamente catastrófica. Né? Você vai fazer uma cerimônia ali não sei aonde, e se você pronunciar ba ao invés de bé, ai meu Deus, abre-se um portal e você cai de lá dentro. Cai lá pra dentro do buraco. Não, nunca vi. Pegadinha. Entendeu? Assim, né? Eu digo, tudo bem, você acredita nisso, né? Mas quantas histórias de que isso aconteceu você já ouviu? Ah, não, mas eu fiquei sabendo. De quem? Quem foi que te contou essa história? Um amigo de um amigo meu. Aconteceu em 17 anos de trabalho, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Então... Eu gosto do approach do Peu às coisas. É assim, a Ju é bastante professora. Ela vai explicando. O Peu também é bastante professor, mas o approach dele é meio socrático, né? Quem disse? Quem foi? Ele vai perguntando até se perceber assim. Que tá a muito certo. É técnica de psicanálise, né? É, até você chega à conclusão de... Gente, o ambiente é muito rico pra isso, Lívia. Já ouviu falar em cordão de prata? Já, né? Você já viu um cordão de prata? Não. Só no pescoço de um professor. Ju, você já viu cordão de prata? Não, só... Você conhece alguém que fez viagem às trocas e viu cordão de prata? Não. Vinícius, você conhece alguém, você ou alguém, que fez viagem astral e viu um cordão de prata? Conheço gente que diz que viu. É, eu ensino a viagem astral há 17 anos e ninguém nunca viu um cordão de prata. Então, assim, eu tô a 0% de taxa de acerto de cordão de prata. Tem livro que diz que existe, mas ninguém nunca viu. É só pra situar as pessoas aqui que não estão sabendo, o cordão de prata seria o... É a ideia de que você tem meio que um cordão umbilical, metafísico... Ligando o corpo ao seu espírito, quando você, sei lá, você tá lá no... Pra você não se perder, pra voltar, não voltar no corpo errado. É, não, aí você vê, é aí que começa a desemaranhar, porque o cordão de prata em si é um objeto meramente estético, mas se ele existe, você tem medo. Você tem medo de ele arrebentar. Ai, pai. E você tem medo, no caso, de você se perder lá dentro. Nossa, mas que louco, né? Tipo, a gente inventou uma parada que causa medo na gente, né? Pois é, e aí assim, tá bom, então vamos falar sobre o medo de arrebentar o cordão de prata. Se existe um cordão de prata, então você faz viagem astral de maneira irresponsável, você tem risco de morrer. morrer. Quantas pessoas você já ouviu a história de que morreu fazendo viagem astral? Nenhuma voltou pra casa. Não, mas se a pessoa morreu, o amigo dela tá lá e sabe que ela morreu. Então, eu nunca ouvi uma história dessa, gente. É. Nunca, não tem relato disso em lugar nenhum. Então, da onde que as pessoas tiram que se você fizer viagem astral, vai vir um gremlinzinho sacana lá e vai pegar uma tesoura astral e pá, não, vai cortar. Não, tesoura astral. Na verdade, ele tava soltando a pipa com cerol. Ah, entendeu? Uma picadinha ali, psh. Porra, o cara soltou um balão, caiu bem em cima do seu... do corpo. Né? Não tem, essas histórias não acontecem. Esse tipo de o testemunho que seria o corroborador da ideia, não existe. E as pessoas não se perdem no plano astral, o máximo que acontece é ela cair no sono, porque tá exausta, depois acorda. Então, quem se perdeu naquele sobressalto, né? É. Parece que tá caindo, né? Mas isso talvez seja um interessante quando a gente vai falar sobre comunidades e abrir cada vez mais a informação, né? Porque, tipo assim, como essa garota, o problema é quando a gente fica dentro da nossa bolha e a gente acha que o que tá acontecendo dentro da nossa bolha é o mundo real, né? Então é por isso que eu acho interessante a ideia do grupo. Que você tá entrando em contato com várias pessoas, cada um vai falar uma coisa e você consegue tirar uma média. Tirando uma média, você não vai pros extremos. Isso é interessante, porque se você tem um mestre que tem o paradigma do... Ah, eu não faço banimento. Porra, tu tá confiando no cara, né? Ou tu tá confiando na pessoa que tá mais superior a você. Vamos lá, que você coloca isso nela. Agora, quando você tá num grupo, onde tá todo mundo igual, todo mundo testando, cada um vai dar uma parada. Talvez, tipo assim, sei lá, 30% falou que não foi uma experiência legal. Talvez você, porra, não vou experimentar agora. Vou talvez entrar em contato com outras pessoas, ver e tal... Mas geralmente nunca vai ser um número tão grande com 30% de alguma coisa. Sempre vai ser um caso isolado. E vai muito daquela questão do erro do bruxo, né? Do mago. Ele vai errar, né? Ele vai montar o seu grimóriozinho. E tem parte dele também, né? Eu vou errar e eu vou saber que... Erro faz parte do processo. É. Então, mas é aquele negócio. As coisas que podem dar errado quando você tá começando são muito pequenas. Você não vai querer... Ah, você não pode fazer uma Goécia. Não, vou sair invocando o Cthulhu. Não, meu irmão. Não, não assim, você pode fazer, só não vai dar certo. A história é o mesmo tipo... Eu digo a mesma coisa. Por isso que eu digo que eu tenho um espaço rico pra fazer esse negócio que eu gosto de fazer. Você não vai encontrar muito a narrativa de gente que fez uma Goécia e ficou doido. Você não conta. Você vai encontrar muita gente que não aconteceu nada. Ou que algumas coincidências ruins aconteceram na sequência. E atribuir a isso. Dois dias de deu uma merda lá, ficou com dor de cabeça, vomitou pra caralho. Dois dias depois, tá bom já. Passou. Então, o grau de risco das narrativas é muito pequeno na prática, né? É, mas então, tem aquele pós-cagaço. Eu só estou lembrando do relato do aconteceu comigo, do cara que foi fazer a Goécia. Ele não foi fazer, ele só leu sobre isso. Ele só leu, ele gostava. Ah, esse é um leu sobre, aí morreu o cachorro, deu um monte de merda. Vai dar bosta. É, na época ele viu as coisas se rastejando e morreu o cachorro. Na época do Crowley, as pessoas elas achavam que você ter uma cópia do livro de Abamelin na sua estante trazia um azar terrível. Não, até hoje o lance do livro de São Cipriano, você não pode prestar, né? Pois é, o meu livro de São Cipriano eu doei num sorteio da Telema Brasil e eu acho que a pessoa continua viva. Eu tenho uma cópia do livro da Abramelina na minha estante, as pessoas visitam a minha casa. É, eu também tenho. Outro dia a gente fez uma exibição da Dark Song, que é supostamente eles estão executando um ritual. No final do filme eu mostrei o livro pra todo mundo. Tá aqui o livro, as pessoas continuam vivas, que são pessoas que eu conheço. Então assim... É que legal, o livro de Abramelin, o próximo livro que a gente tá lançando, que é o livro de Baphomet, são bons pra deixar na mesinha de cabeceira. De centro, né? As pessoas entram e já... Você já dá aquela limpeza das pessoas que ficam na sua casa ou não. Tem aquilo também, né? Tipo, quando a gente critica o cristão que fala, ó, toma cuidado por esses caminhos, esse caminho vai dar merda, você tá se afastando de Deus. O ocultista médio, ele também tem isso com essas coisas, né? Só não existe um Vaticano do ocultismo que é um consenso. Mas é muito diferente. Cuidado vai dar merda porque você vai queimar pra sempre no inferno, ou cuidado vai dar merda porque você não tem a bagagem suficiente ainda pra fazer esse negócio ficar da hora. Mas tem também o cara que fala, cuidado que você vai arranjar imposto pra sempre na sua vida e que vai dar na sua vida. Não faça Goécia porque o demônio vai te fuder, sei lá qual. Eu, por exemplo, não toparia fazer, até o momento, um episódio prático sobre Goécia. Por dois motivos. O primeiro é porque eu não tenho conhecimento necessário pra saber, porque todo mundo recomenda, então começa por aí. Eu não entendo, tá todo mundo não recomendando? Entra aquela história do todo mundo, né? Opa, o que que é isso? Vamos lá, tipo, eu não quero que a gente vá. E outra coisa é que um monte de gente acredita nisso. Então, esse monte de gente, por mais que não tenha um efeito do demônio lindo ou coisa nesse sentido, tem um efeito de um monte de gente olhando mal pro magicando e falando, olha só, eles são responsáveis, por quê? também, né? Tem sim. É, vamos tentar não ser irresponsáveis. Vamos ou não. Tentar. Ou não. Pra mim, o cara que... Me põe a fora dessa. É, o Peu está levantando as mãozinhas aqui. O Peu é visita. Ah, eu tenho esse macete, é. Então, mas, por exemplo, tem coisas que eu não faço... Não por medo, mas por pesar as consequências. Por exemplo, invocações muito fortes. Eu sei que isso me deixa fisicamente esgotado. Eu sei que eu fico com a cabeça meio bagunçada, nem que seja por uma horinha depois, sabe? Cara, por que eu vou me expor a isso sem necessidade? Então não é o medo de que minha vida vai ser uma merda e que eu vou estar amaldiçoado. Não, cara. Às vezes você pensa até nos seus outros compromissos, né? Tipo, que a gente tava conversando dos testes que a gente tá fazendo, né? Uhum. É, não dá pra eu fazer esse teste no outro dia cedo da aula às 7 da manhã, porque vai estar com a cabeça, talvez, a gente não sabe ainda, meio embaralhada. Posso então, dizer que eu já tive uma bad trip terrível por causa disso, porque tinha que acordar cedo no dia seguinte. E aí você ficou na cabeça, ah, eu preciso acordar, então... Mas será que é maconha que não? Não tinha maconha, não. Tinha maconha, não. Cogumelo. Não, era outra coisa. Cogumelo. Como só é foda. Bota um pi. No mundo ideal, qual é esse? Antes da pessoa fazer, ela vai estudar tudo sobre aquilo. Tudo bem, eu não a gente pode até... Armchair Magician. A gente pode criticar esse cara. Né? Não, eu não critico. Isso é responsabilidade. É ser responsável, mas não pode ficar forever nisso. Meu Deus, sacanagem. Exatamente. Tipo assim, o ideal que a gente está falando agora é ao menos você estudar, ter amplamente um negócio sobre aquilo e fazer. É mais do que, porra, um amigo fez e colou. Dá esse avião aqui que eu vou sair pilotando essa porra, né? Aprende a pilotar. Isso depois não, você... não, tipo, mas também não adianta nem pegar o Flight Simulator de vez em quando, né? Então... Vai falar. Posso fazer um comparativo muito bobo, mas que talvez seja muito eficiente? Se você não estuda muito direitinho aquilo com que você vai trabalhar, você não vai ter o resultado que você espera, e aí você vai ficar falando, essa porra não funciona. Vou dar um exemplo babaca da minha área, entre aspas. O cara que acha, simpatizei com esse Odin aí, hein? Gostei desse cara, acho que eu vou começar a fazer uns trabalhos com ele, e ele lê só o resuminho que tem lá no Manual de Mitologia Nórdica, que é um livro que tem 90 páginas. Vai dar certo alguma coisa que ele fizer? Talvez dê 10%, mas não vai. Talvez dê, e ele arranja coisas que ele não queria, né? Também. Então, assim, você tem que se aprofundar um pouquinho, pelo menos, porque nós estamos falando também sobre porcentagem do quanto isso dá certo, ou funciona, ou é efetivo, ou não. Não dá pra você chegar pra mim e falar, nossa, mas esse livro que você me indicou tem muitas páginas, não vou ler. True story. Sim. Então, cara, você vai ficar sempre na superfície, sempre. Cara, e se conseguir, são resultados o mago trouxas. Não pode ser preguiçoso. Não pode. O mago é implacável. Ele é implacável e não pode ser preguiçoso. Tipo, sabe? Ah, mas eu preciso ser um devoto. Não precisa. Pra mim, não precisa. Não precisa, não é religião. Mas, eu acho que precisa, nem que seja por 5 minutos. Tá. É, okay, acho, entendi. É uma questão de método, né? Você tá, porque esse é o método devocional. Ele vai funcionar na medida que você se posiciona como devoto. Eu tô entendendo o que a Ju tá falando, eu chamo isso de ambição. Eu não tô preocupado com questões de responsabilidade. Não enquanto um praticante. Enquanto ser humano, sim. Enquanto um praticante, não. Enquanto um praticante, tem ambição. Eu quero fazer pra dar certo. Então, se pra dar certo eu tenho que preparar as condições adequadas, então eu tenho que preparar as condições adequadas. Se as condições adequadas envolvem eu ler um livro maiorzinho, então eu tenho que ler um livro maiorzinho. Às vezes não é ler um livro maiorzinho. Às vezes as condições vão ser geradas por treino. Sim. É, porque, né, eu digo isso em contraponto com estudar, uma coisa que eu faço sempre. Estudar é ótimo, estudar vai informar você, mas informação e técnica não é a mesma coisa. De acordo. Né, você pode ler o quanto você quiser de sinuca. Eu posso te dar um Google Glass que pinta na mesa a linha da tacada. E você vai errar do mesmo jeito, porque acertar a tacada é um método memória corporal, muscular, né? Memória muscular e um talento específico. Uhum. Então, assim, com relação ao medo de errar, é claro que é preciso você se preparar pra não errar. Tanto porque você é responsável pelas pessoas ao seu redor, quanto porque você tem a ambição de dar certo. Só que pra você não errar, você vai ter que fazer. Você não há leitura que vai atender a 100% da necessidade da primeira vez. Da primeira vez você vai errar. Então, esse é o problema, Peu. Porque as pessoas, elas querem aceitar e ter 100% de sucesso na cabeça delas na primeira. Isso também é outro problema também. Sabe qual é o problema? A gente tá vivendo numa geração e que é uma geração que quer tudo muito fácil e tudo muito rápido. Mastigado. É uma geração que quer ser o Da Vinci, só que não sabe que o Da Vinci passou 30, 40, 50 anos pra ser o Da Vinci que a gente conhece hoje, né? Tem isso também, né? O cara quer resultado prático. Mas é isso, é disso mesmo. Tem aquela garota lá do Girl Boss, que tem série na Netflix. Olha o que eu vou puxar. Eu Eu também fui. Pokémon. Uai, que porra você vai falar disso? Eu escutei, eu não peguei o livro, então não posso confirmar se é verdade. Mas que essa garota, ela escreveu um livro e tal, que foi baseado na série, que ela é uma garota que ficou rica muito cedo, adolescente e tal, com o empreendimento dela. No livro dela tem um capítulo sobre magia do caos. Oi? Oi? Eu escutei isso. Assim, não deve ser uma magia do caos. Vamos lá, deve ser tipo o cabala da. Da Madonna. Da Madonna. Deve ser uma parada mega, tipo, frufru, wicca, capricho. Uma magia do caos capricho. Não, eu tô saindo daqui direto pra livraria. Então, e bate também com aquela coisa do sigilo, né? Por que o sigilo é tão popular, né? Porque é aquela coisa instantânea, né? Você faz ali o sigilo. É, punheta é fácil. E tá rolando. Na cabeça da galera, né? Tem isso também. Não, né? E tem vários formadores de opinião que comentam essa ideia, né? Você não precisa estudar, não precisa fazer porra nenhuma. Grant Morrison, um abraço. Exatamente. E tem outra coisa também. Você falando assim, ah, você falou do Odin. Ah, vai estudar aquele uma página da Wikipédia e tá achando que é super brother do Odin. Virou o cara, porra. Sacerdote. O sacerdote de Odin vestido de cetim, né, velho? Tipo, perto do meu celular uns dois corvinhos. Assim. Tatuei um no braço, eu tô achando que sou. Aí, tipo assim, muitas vezes a pessoa tem. Rola aquela. Talvez role, não sei. Vocês vão confirmar pra mim ou não. Não rola aquela parada meio mestre dos desejos? Do tipo. Que eu começo a dizer? Aquele filme tal do gênio, a pessoa pede um desejo, só que ele não realiza da forma que ela quer. Porra, eu não aguento mais meu emprego. Eu quero que ele não trabalhe mais. Sempre acontece. O cara é demitido. E não tem mais onde trabalhar, fica 3 anos sem arranjar um emprego. Por isso eu acho que a parte mais importante da magia é você formular direito sua intenção. Fala em voz alta. Pra ver se ouça, né? Eu quero terminar meu namoro. Quero ter coragem pra terminar meu namoro. A namorada pega um câncer. Nossa. Que olha, histórias desse tipo, eu não conheço. Porque isso aí é muito... Isso aí é tipo... Tem uma inteligência querendo me fuder. Mestre da tua então, vida, né? Então, eu joguei RPG durante muito tempo e eu era sempre o mestre, a D&D. E assim, sempre que nego tinha desejo pra fazer, eu ficava pensando, como que eu posso foder esse jogador? Então tinha aquelas histórias clássicas de desejo no RPG, né? Tá lá todo mundo lutando contra o dragão, todo mundo com 1, 2 pontos de vida. Aí o cara usa aquele anel de desejo e fala um pedido merda, tipo, eu quero que todo mundo esteja 100% de disposição. E todo mundo continua com 1, 2 pontos de vida e vamos acabar com esse dragão, é agora, meu irmão! E, cara, é isso. Você tem que saber muito bem... É que o Peu falou, né? Inteligência... Eles estão dependendo da inteligência superior, que é você. Então, nesse cenário, existe uma inteligência, um sujeito que está raciocinando como é que vai querendo te fuder. Exato. Eu acho que isso não existe no mundo real. Então, mas como medida de precaução, sempre que eu formulo um desejo pra mim, eu penso, como o mestre do universo tentaria me fuder? E eu faço umas declarações de intenção de 3 linhas, às vezes. É praticamente uma programação para o universo. Eu peço sempre coisas simples, porque se você pedir uma coisa muito whatever, cara, você tá dando muita chance do universo te entregar de uma forma que você não quer. Teve um RPG, que é o Mage, que gerou um frisson na época, as pessoas achavam que existia paradoxo, né? Então a lista de discussão de magia era só paradoxo toda hora. É a versão da época dessa discussão aqui, né? Se você fizer uma magia que é inadequada, você vai causar um paradoxo e vai sofrer o efeito do não sei o que lá. Era muito louco, né? É. Mas Mage era muito maneiro. É, né? Nossa, quando tava prestes a sair o Doutor Estranho, eu já tava suando frio pra ver que merda que ia acontecer com o mundo nos próximos 5 anos, né? Mas até que não, né? A minha perspectiva disso que o Vinícius tá falando é a seguinte, né? Na medida em que você consegue fazer o efeito acontecer, você vai receber o que você quer. Se você sabe o que quer ou não, aí que tem uma outra conversa. Às vezes você não sabe o que quer. Eu acho que esse é o tipo de efeito drástico mais comum e não azares horrorosos, como se você pediu pra terminar o namoro ou sua namorada morre. Esse tipo de história eu não conheço. Mas eu conheço muita história de uma pessoa que quer ficar com a fulana e fica com a fulana. E descobre que ela é um pé no saco. E sofre horrivelmente. A amarração, né? Você quer se amarrar, você conhece a pessoa 3 dias, você acha que já é da tua vida, aí você vai lá e fala assim, vou fazer uma amarração. Aí você descobre que a pessoa é uma desgraça e tu fica amarrado o resto da vida. E é paciência, vai ter que fazer, vai ter que se esforçar pra desamarrar. É. Ou então eu quero dinheiro, né? Tá bom, então ganha dinheiro. Pra você ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar nesse emprego aqui. Aí daqui a 10 anos você tá rico e a sua família te largou porque você tava trabalhando esse tempo todo. Então não sabe o que quer. Eu acho que o problema de você saber o que quer, ele toca mais profundamente do que você tomar um azar porque Deus tá querendo te fuder. Sim, tirou um no dedo dado, né? É. Então, por isso que quando eu faço alguma declaração de intenção, eu quero aquele emprego. E quero ser feliz naquele emprego. É. Assim, é muito diferente de quero dinheiro. Vocês não brilham, tá dando certo? Tá bacana? Tá dando certo, mas eu vou te falar que eu tô usando pouquíssima magia específica pra fazer isso dar mas certo. Mas é aquela magia, aquela antiga magia de ganhar dinheiro, né? De acordar às 7 da manhã e dormir 11 da noite e ficar trabalhando durante esse período. É isso que eu tenho feito. É eficiente. Não tô influenciando os resultados de outra maneira, certa, não. De outra maneira, não, mas dessa tá, né? Eu gostaria de puxar que o medo é o medo da ordem esotérica, do agrupamento, da seita, que é... que não quer que o conhecimento seja divulgado. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que isso é uma discussão, através de pessoas que são de ordens, de que não gosta quando aqueles certos livros caem no torrent. Porque, segundo eles, não é porque eles querem o conhecimento só para eles. Segundo eles... eles acham que divulgar aquele livro com aquelas técnicas é irresponsável e vai estar abrindo para pessoas que não vão saber lidar com aquilo, não vão ter o conhecimento necessário, que vai dar merda. É o cara que mandou e-mail para mim falando, porra, André, você fala sobre Goécia e tal, fiquei com... bateu medo. E de, porra, vocês estão falando sobre essas paradas aí para um público muito abrangente. O que vocês acham? Tô lembrando da história do malucão lá. Dos livros. É, fala aí. Vou tentar descaracterizar um pouquinho a história. Então ela não aconteceu exatamente assim, mas o... E talvez seja baseado em fatos não verídicos, talvez. Mera coincidência, semelhança, mera coincidência. Mas um cara foi lá, fez uma publicação independente de um livro de magia, muito requisitado pela comunidade, aqui no Brasil. É, pode perguntar? É? Depois, traduzindo? Depois. Tá. O cara foi lá, lançou o livro e ele falou que o livro apareceu nas livrarias e uma semana depois bateram na porta do escritório dele, que ele não dá o endereço em lugar nenhum. Falou, meu amigo, por que você publicou isso aqui? Eu publiquei porque essa porra é domínio público, eu quero ganhar dinheiro. Falou, não, mas você não pode sair lançando isso aí não, rapaz. Aqui você tem que consultar a gente. A gente quem? Ah, nós somos do grupo X. Quem foi que fez essa tradução? Foi o pessoal do mesmo grupo X lá da Inglaterra. Tem uma pessoa que é brasileira que tá nesse grupo lá e fez a tradução pra mim. Mentira, não tinha feito. Mas o cara calou a boca e foi embora. Quer dizer, existem ainda os guardiões de portal, né? Querendo alterar o curso da realidade pra que o conhecimento não caia na mão da plebe, né? Que coisa maluca, cara. A gente tá em 2017. Não faz e esses estão querendo ser especiais, Lívia. Esses estão querendo ser especiais. Tá. Então é isso mesmo, é isso mesmo. Ou existe uma preocupação sincera de que as pessoas vão se fuder? Eu conheço pessoas que são sinceras. Pra mim, essas pessoas são ingênuas. Elas são sinceras e ingênuas. Elas acham que vai acontecer coisas que não vai acontecer. Por exemplo, todo mundo é aterrorizado por Goécia. Ninguém realiza que a magia contemporânea inteira é baseada na Goécia. É dali que vem o círculo, é dali que vem o triângulo, é daí que vem o altar cúbico, é dali que vem o sigilo, vem tudo dali. Uhum. Porque Goécia não é um demônio, Goécia é um método. Você desenha um círculo no chão, coloca um quadradinho aqui, bota um desenho em cima, veste um hobby e fala um monte de coisa. O demônio é só um detalhe. Então, você vê que apesar de toda a construção, né, histórica da magia mostra isso claramente, lá atrás as pessoas tinham medo da Goécia. E esse medo permanece. Então tem uma pessoa ingênua que acha que se você colocar o Goécia na sua estante, você vai dormir e ter um sonho com a Sucubus. Agora, tem uma outra pessoa que ela tem poder político, que é interessante para o mundo, arrogantemente, que todo o processo de magia seja inserido dentro da casa dela, onde ela governa, porque se ela governa, vai dar certo. Isso é ranço de Illuminati, né? Isso é ranço de Illuminati, Illuminati no sentido bizarro, né? As ordens dominadoras de mundo. Então, aí eu digo sim, essa pessoa ela acha que quer ser especial, quer controlar o ambiente. Não aprenda. Você quer aprender? Você tem que vir aqui pra dentro da minha casa. Sim, tem que escutar pela minha boca. Tem que escutar pela minha boca. Isso existe ainda muito. E são muitas ordens aí por aí, e né? O pior de tudo é o cara que acha que a humanidade tem que escutar da boca dela e não bota a boca no trombone. Claro que não. Mas existe. É, claro que não. Eu só vou te contar pessoalmente. Pois e, pra você chegar aqui perto, você vai ter que me fazer favores. Inclusive pagar esse boleto aqui. Eu pensava que você ia falar outro bo. Eu falei, mano, ele vai mandar hoje. Agora. Essa é a iniciação do motel, né? Se tem uma coisa triste na história da humanidade, é que esse vídeo foi perdido, cara. O quê? Que vídeo? Desculpa. Da iniciação do motel. Isso ele era um foi vídeo? Sim. Ah, para. Sim, não, gente. Não, para. Não, gente. Existia um uma prova concreta disso. Não é, não, ninguém falou porque o outro falou. Existe uma prova concreta. Eu pensava que era tipo assim, uma lenda, era uma história contada. Contando ingenuamente de quando ele ia lá, não sei onde, porque a menina procurou ele fazer iniciação, ele falou que tinha que ser no motel, porque o motel é o lugar correto, parará. Motel, cara, o motel nunca é o lugar correto pra nada na sua vida. Tem ley lines passando pelo motel. Né? Ley lines do inferno, né? De baixo da terra. Sim. Caraca. Aí deu. O nome do motel que fica em cima de uma ley line importante. Motel. É. Stonehenge. Nossa. Aí ele apagou o vídeo, né? Deu uma burburinha na internet. Mas é pra eu bipar esse nome? Não teve nome nenhum. Não, eu falei o nome. Falou, mas eu não ouvi. Ele falou. Eu falo, de novo. Mas é pra eu bipar? Eu tô perguntando. Não, bipa não. A mim não importa. Você faz o que você quiser. Não, eu tô querendo não me fuder. Eu tô cagando pra vocês. Não, olha só. Essa história é notória. Você não sabia, mas todo mundo sabe. Sim. Todo mundo? Bom, você não sabia. Então, nem todo mundo sabe. Agora sabe. Não. Agora sei. Ele pode me processar? Pode. Se ele vai conseguir resultado... Processar pelo quê? Porque tá falando o nome dele que ele fala... Não, mas o vídeo não é ele filmando a iniciação, é ele falando. Ah. A fulana chegou até mim, turururu, e daí eu levei ela lá e... Aconteceu isso e... Tudo bem, talvez nunca tenha acontecido. Pronto. Bom. Se você tá com receio, bipa aí. Eu vou bipar por motivo de... Mas anota aí na listinha. Ah, pau no cu. Pau no cu no motel. Nós vamos te levar em um, bem bonito. Vai ser no motel Stonehenge. Quer dizer, se houve uma filmagem da tal Denise... Gente, espero que não, mas... Não, não era isso, o vídeo não era isso. Não. Assim, obviamente, né? Não tô aqui falando no nível conspiratório, né? Existe um ritual secreto que as pessoas ficam livres, que é revelado no livro O Segredo. Não, nessa questão mesmo, eu já recebi e-mails com esse tipo de preocupação, né? E é interessante mesmo, né? Que a pessoa, ela quer ter ali quer centralizar nela o conhecimento, e é realmente por ela. E cara, por mais que todo mundo saiba, ainda assim, essa coisa de ser por ela é o mais correto, é o que mais se encontra aí hoje em grupo de ocultismo, né? Porque tem razão sou eu, né? Não querendo, tipo, vamos lá. Falar mal do Telemita, tem sempre uso do Telemita, por exemplo, ruim, questão do livro da lei. Tem que pegar um pouco mais leve porque tem o Telemita. Não, mas esse é o Telemita dos mais de boa que eu conheço. Negativo, pior tipo de gente. É. O pior de Telemita é o Telemita, né? Se tem dois tipos de gente do mundo que eu não gosto, é Telemita e Pedro. Não conheci um que fosse legal. Ai. Eu beijo, Pedro. Mas é isso, né? Tipo, quando você vai pra esses grupos... E eu fico me perguntando isso. Porque, cara, você tá num grupo. Na minha cabeça, você tá entrando num grupo, o que você quer? Um debate, você quer uma conversa, você quer trocar informações. Agora, tu entra no grupo pra tentar fazer com que as pessoas fiquem chupando seu pau? Pra que tu quer um grupo, cara? Queria ter o grupo do Andrei. Isso me leva, o meu pau. Isso me leva, Andrei, a um outro medo, que é o medo de entrar no grupo. Que é uma coisa que a Lívia sofre pra caramba. Sim, ela, a Lívia tem medo de grupos. Ela acha que pessoas são coisas malignas. São. E são mesmo. E que entrar no grupo é só... Você acha que eu deletei o meu Facebook... pessoal, por quê? Sim, tá. Não, mas aí a gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando sobre o nível de exposição e de pessoas que não vão tocar a tua cara e vão te perseguir. Isso é uma coisa. Isso aí é hater. É diferente. Não. Daqui a gente tá falando aqui, são de grupos no sentido de pequenos espaços onde você vai entrar. Vai conversar, Ah, tá bom. Tá. Por exemplo, no caso da Lívia, né? Eu entendo por que uma pessoa como a Lívia teria medo de grupo. Porque tem aquelas pessoas que tava falando anteriormente que o Andrei citou. Vai dar informação errada, vai ficar controlando isso. Você. Eu acho que... Lavagem cerebral. O meu medo de grupo vai um pouco mais anterior. Tipo, qualquer grupo mais espiritual, qualquer coisa que se assemelhe com religião e eu já fico com tô correndo pro outro lado, sabe? Fui criada desde pequena em colégio católico. Sabe? Colégio católico daquele só feminino. Bem, bem, bem tradicionalzão. E a impressão que eu tenho é que... Agora estou pensando enquanto estou falando. Eu acho que pode virar uma coisa assim, meio lavagem cerebral, meio vai virar... Né? John... Sim. Qual é aquele grupo que todo mundo bebeu que suco envenenado e morreu no meio da selva? Eu conheço do que suco, mas eu não entendi. Eu só... É Kool-Aid o nome, mas daqui é o que suco. Sim, mas eu entendi. Mas a minha referência ao grupo não foi exatamente essa. Não foi uma ordem. Grupo de Facebook. Grupo. Não, mas esse o que o Vinícius falou foi isso. O que o Vinícius falou é isso. Uma coisa puxa a outra. E participar de um grupo na internet é mais tranquilo, porque qualquer coisa eu vou lá e deleto. Vou ter que lidar com os haters depois. Coitada da Ju, deletou o Facebook dela inteiro por causa disso. Sim, mas você tem um nível de separação ainda ali. Tipo, tá na internet. Você tem nem que fosse uma coisa inventada da sua cabeça que parece ser mais seguro. Eu poderia escolher não deletar. Mas eu não tava afim daquela encheção de saco aquela hora. Então, falei, ah, chega e eu vou ficar aqui eu só. Eu acho mais preocupante, tipo, bom, de novo a história. O cara lá, o maluco vem e me entrega um monte de livro da Rosa Cruz. E aí a Lívia pensa, será que eu deveria bater na porta do Rosa Cruz? Aí, ah, o pessoal vai rir da minha cara e dizer que não é pra eu estar aqui. Beleza. E se eles me aceitarem? Mas aí também tem uma segunda questão aí, que você também é muito louca, né? Também tem isso também. Tem isso também. Mas eu super entendo o que você tá falando e tal. Mas sem querer voltar pra, tipo, realmente ser no início do podcast, aí com a Ju. É engraçado que esse tipo de treta de haterismo, perseguição, exposição, geralmente acontece com mulher. O cara, ele tem que fazer uma merda muito grande pra ser o cara que ele vai ser sempre citado. Deixa eu só explicar. No meu caso, né? Já que estamos falando, deixa eu falar direito. O haterismo não foi o haterismo que vocês estão acostumados de, ah, fulana é maluca. Mas era assim, desautorização. Quem é você na fila do pão pra estar falando isso onde você está falando? Eu nunca vi você em nenhum lugar. Quem é você? Então, e foi por isso. E não foi. Mas por que ninguém nunca falou isso pra mim? Sendo que eu, por exemplo, nem ocultista sou. Você já... Bem-vindo à condição feminina. Então. Já estamos ligadas ao... Eu, quando comecei a estudar... Perdi, e tô colocando isso entre aspas porque não perdi porra nenhuma, mas perdi muita gente do meu convívio, porque não era porque, nossa, ela tá estudando alguma coisa do demônio, não, porque ela tá louca, ela tá histérica, né, com todo o da carga que a palavra a carga carrega. Que esta palavra carrega desde o começo, foi isso, e eu acho que continua sendo. Onde está a sua base, onde está o livro que está dizendo que o que você faz na sua prática mágica está cadê certo, cadê a sua carteirinha? Porque eu não sei quem ele é, eu conheço ele. Conhece. É mesmo? Um deles você conhece. Ai, que bom. Então, essa carteirada, né? O cara chega perguntando assim: ah, cadê a sua carteirinha de blé, blé, blé, carteirinha de fangão, carteirinha de menina nerd, carteirinha de bruxonilda, carteirinha. Sempre perguntam a tua carteirinha. A vontade a que resposta eu tenho... tem que ser: está no cu da sua mãe. Coitada da mal, vou parar na mulher de novo. Não, falta de porrada de educação. Não, a reação que eu tenho, peraí, eu vou buscar aqui, peraí. Mas e esse se procura tipo dentro da bolsa e tira ele. Um cotoco e mostra pra ele: tá aqui minha carteira. É isso. Meio, tá, gente? Porque esse aqui não é um cotoco. Deve, ninguém chama esse cotoco. Ninguém chama de cotoco. Não, lamento informar. Desculpa, mas as pessoas do norte. Pra mim é uma pessoa sem braço e sem perna. Qual é o nome disso aqui? Famoso dedo do meio. Dedo do meio. Que coisa triste. O fuck you. E foi nesse naipe, assim. Depois, um pouquinho mais pra frente, era como você traduz um livro sobre esse assunto se nunca ninguém sabe no meio bruxonístico do seu nome? Primeiro porque eu trabalho com tradução. Foi o que eu respondi. Primeiro foi isso. Depois a pessoa achou que eu era suficientemente capaz pra fazer isso e eu acho que eu fui. Pronto. Vocês estão lendo? Vocês estão achando? Bom, então tá. Eu acho engraçado assim, que infelizmente a gente ainda... responde essas pessoas. É. A gente responde. Porque assim, quando o Vinícius fez a tradução, ninguém veio perguntar pra ele: quem é você na fila do pão? Aí você falou assim: não, eu trabalho com a tradução. Eu acho que nem isso podia dizer. Eu acho que a resposta séria é que você vai estar perguntando. É que eu não ia falar isso aqui porque eu não queria revelar o modus operandi, mas eu dou corda pra pessoa se enforcar. Eu vou sendo simpática, vendo até onde ela chega. Assim, é complicado, porque aí a gente tá lidando com problemas que não são originários do cultismo, mas são originários da sociedade como um todo, né? Então a gente fala, ah, porque é machista e tal. Acho que a ideia não é recair. Mas eu, por exemplo, teria muito, caso mulher fosse... Teria muito receio de participar desse grupo. Especialmente agora, né? Pós-Crawler, né? Onde a magia e sexo, né, é uma obsessão, né? A magia sexual é uma obsessão do magista, né? Então... É o que eu tava falando pro Andrei, né? Tem muito que hoje não faço questão mais nenhuma de conviver, mas assim, vou sair com aquela mina, porque eu sei que ela também estuda minhas paradas, ou entre aspas, sei que ela é telemita. Aí o cara saiu uma vez com a mina não dá pra ele por uma série de outros motivos, porque tava com dor de cabeça, ou porque... Porque foda-se, não quis, eu quero conhecer. Aí o cara vira e fala assim, nossa, nem telemita é, né? Porque olha, se realmente estudasse Babylon e soubesse quem é Babylon, tinha me dado. Nossa. Então o cara bota a desculpa de, ah, esta garota é do meio e ela não faz o que eu quero, então ela não estudou direito. Isso é o que mais tem com menina. Muitas meninas ouviram isso, Pel. Tem que dizer pra um cara desse que ele nem telemita é, porque não tá dando o cu aí pro primeiro que encontra na rua. Excelente, vou anotar. Anota. Bom. E não é uma, duas, não. Muita não, gente, imagina, você é muita coisa. Você não é tão desgarrada das morais cristãs assim, querida. Então eu não quero nada com você. E daí? De novo, Wicca. Você chega lá, Wicca. Eu não conheço um homem que participou de Wicca que não era, tipo, não tava lá por causa do sexo. Não, o sagrado feminino. O sagrado feminino e tal, não sei. Não, mas você. Ah, você não se desligou ainda do catolicismo. Você ainda não se ligou, não. Bora aqui fazer sei lá, uma orgia. Alguma coisa assim. Vou até contar uma história bizarra. Eita. Agora sim, história bizarra, né? Quando eu era jovenzinho, não tinha ainda. O jovem Vinícius. Tava começando a ler, se interessar e tal. Uma menina tentou me arrastar pro lance de Wicca. Eu falei, cara, mas qual o propósito? Ah, celebrar a roda do ano e a natureza e o cara... Tudo que a natureza e a bola de fogo? Quando que eu solto a bola de fogo? Não, não tem bola de fogo. Porra, qual é o propósito? Ah, mas aí você celebra... Cara, eu não quero celebrar nada. Eu quero objetivos. Eu quero conseguir coisas. E a pessoa ficou tentando me convencer. Mulher. E no final falou... Mas tem mulher pelada. Eu falei, cara... Nossa, que... Se é só pra ver mulher pelada... Oh, pega aqui o meu panfleto. Se é só pra ver mulher pelada, cara... Compra. Deixa pra lá. Não, não queria. Pior que não queria. Aí, okay, e o pior beleza. Que eu sei quem é e não queria. Não queria. Caramba, cara, eu não consigo imaginar, tipo, tanta insistência pra uma pessoa. Tipo, até inclusive chegar no. Eu falei, então valeu. A pessoa realmente quer que a pessoa esteja ali por algum motivo, né, cara? Mas é aquele lance. Existe tanta gente ocultista que mete o pau e fala assim, proselitismo na religião. Mas aí, o meu clubinho é mais legal que o seu. Então você deveria vir pra cá. E faz a mesma coisa. Eu acho que isso é saudável até certo ponto. Sei lá, tipo assim, por exemplo... Eu acho, porra, o Baladinha 93 super legal, porque tipo, se fosse uma parada mega. mega sisuda, mega gravata. Nossa, porque nós somos, você aí, a gente dá um pouco. Gente, esse. Tá uma fixação com cu, mas também. Uma fixação da humanidade, João. É ver o grande filósofo Olavo de Carvalho, por exemplo. Exato. Pi. Foi mesmo que fala, né? Socialista Fabiano é o cu da sua mãe. É cu. É o primeiro circuito, né, gente? Enfim, vamos. Tipo assim, eu não tenho problema com eu falar, porra, eu tenho orgulho do Baladinho 93. Porra, eu acho que é um grupo bacana. Eu acho que a gente faz a parada. Isso é uma coisa. Mas isso é um orgulho, não é um. O que você faz? Nossa, que risível essa merda. E vem pra cá. Isso é proselitismo. Em função de muitas coisas, né? E o fato de que a magia foi crime por muito tempo, ela gerou um problema. Nós somos legatários de um problema muito sério, né? Ela faz as coisas pulsarem com muita dor, né? Então a ordem é um problema. É um problema social, né? Muitas ordens querem te dominar. E na medida em que muitas ordens querem te dominar, você fica queimado. No rolê esotérico, por exemplo, a ideia de você ter um mestre, ela causa repulsa em todas as pessoas. Todas. Mas isso só funciona aqui. Em todos os outros lugares, ter mestre é normal. Você vai ter mestre de arte marcial... Normal. Você vai ter mestre de caligrafia, normal. Você vai ter um mestre, entre aspas, de piano. Você mestre vai... de obra, meu irmão. Vai ter um mestre de obra. Tudo normal. Né? Mas mestre de magia é absurdo. Por que mestre de magia é absurdo? O raciocínio não aceita, mas a história explica. Porque no curto tempo em que a magia é liberada e nós começamos a finalmente começar a trabalhar, a quantidade de picareta que começou a trabalhar aqui, enganar as pessoas e tirar dinheiro das pessoas é enorme. Continua, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vi um golpe, cara, que foi tão engraçado que eu tive que gozar das pessoas, mas eu fiquei triste, né? O cara apareceu aqui, trouxe a Golden Dawn pra cá, perdão, pra cá não, a gente tá em São Paulo. Levou a Golden Dawn pra lá, vendeu os paramentos, as pessoas gastaram uma fortuna e ele sumiu. Simples assim. Não, foi tipo, assim. Compra aí primeiro que a gente tá organizando o lugar. Simples assim. As pré-reuniões. Ele não chegou nem a gerar aquele processo de dominação. Ele não queria dominação, não. Ele queria deu um golpe simples. Ele chegou, tudo seu golden down, convidou todo mundo, as pessoas pagaram e sumiu. Golpe simples. E esse é o golpe simples. O golpe demorado é o cara que vai ficar contigo 5 anos tirando seu dinheiro. Muito comum. Então as pessoas sofreram cobrando muito. Cobrando iniciação, né? Sofreram muito. E a gente vê aí, até hoje a gente tem pessoas aí que, apesar de eu não considerar picareta, são pessoas que vão querer dominar a sua vida. Você não pode tomar refrigerante, você não pode fazer não sei o quê, você não pode fazer não sei o que lá, porque você tem que fazer do jeito que eu tô falando, né? Você vai te controlar minimamente. Eu tenho um amigo que deve estar nos ouvindo, que ele participou de uma ordem que tinha 99 graus e que você tinha que pagar a iniciação em cada um deles. Cara, que é mais 99? Picareta. 99? 99, no more, no less. Ah, era 99, mas se eu não me engano, você contou essa história que você podia fazer um express, né? Não, não, o cara chamou ele de canto e falou, brother, se você quiser, você passa aqui uma tarde, faz logo um pacote, tipo, do 18 ao 32, aí você junta tudo, a gente faz um pacote econômico. Cara, isso é comércio. É. Não é surpreendente que a comunidade inteira tenha um pé atrás com ordem. Não é surpreendente. Não, aí você vai na comunidade de novo. Você tem uma rede de apoio que você vai descobrindo quem são as pessoas sérias, quem não são as pessoas sérias. É interessante porque, por exemplo, magicando, a gente brinca e tal, a gente fala que a gente não concorda porque, afinal de contas, somos pessoas, somos seres humanos, né? A gente não é uma instituição além de ideologia ou além de, enfim, de experiências pessoais ou além de nós mesmos, né? Mas é interessante, porque tudo que a gente fala aqui é a nível de sugestão. Olha, pra gente não dá certo, porque a gente vê que funciona isso, você segue se você quiser. Tá lá no manifesto, né? Pessoa, tipo, não acredite em tudo que você lê ou ouve. Porque um ocultista médio... não, isso eu vou falar sério, isso agora é uma crítica. É aquele cara que chega no Facebook e fala... Porque crente é tudo otário. Porque crente, não, não é, não? O cara que é picareta, o pastor, que só quer roubar o dinheiro dele, dá, o dinheiro tá cheio da grana e o crente continua pobre. E ele acredita, porque isso é uma picaretagem. E tudo isso não existe. Aí o cara vai lá, compra o paramento da Golden Dawn, o hobby caso, de R$500. Nesse caso, vamos lá, eu não quero culpabilizar a vítima, porque a pessoa só foi muito ingênua. Mas existem esses outros casos de que pessoas que são claramente uma picaretagem, claramente, se a pessoa quiser, ela conversa com as pessoas do banco que vai abrir os olhos, mas a pessoa vai dizer, cara, mas vai, tipo, sabe, tipo, caralho, mas eu quero me fuder muito, eu quero pegar esse carro, eu quero bater naquele muro, em 100 km por hora. E essa galera, tipo, como é que esse cara abre a boca pra criticar o crente? Eu vou fazer um parênteses mais corto. É que nem é o magão lá que compra anel no AliExpress por $15 e vende aqui o anel de Salomão abençoado por R$500. Opa! Vocês sabem quem é? Por que você quer que isso? Porque... Ah, eu não, não sei, porque não. Ele é muito poderoso. Vai que ele joga uma machia em mim e eu morro. Ah, teve uma vez que me ameaçaram assim, foi horrível. A cerveja tava quente a noite toda. Tive que voltar cedo pra casa. No Rio, isso é uma maldição tremenda, porque a cerveja imagina, quente... imagina, a pessoa... Cara, vou te fuder, vou te botar na encruzilhada a noite inteira a cerveja quente, cara. Nossa... Mas tem, compra no AliExpress. Olha, isso é um medo real, né? Cerveja quente, eu tenho medo de cerveja quente. Entendeu? Pô, tem que tomar muito cuidado com a magia, cara. Sabe? Pelo menos não tinha só a nova skin, né? Não, a cerveja era até boa, não, só então. Que tava quente. Tava agora calcule a nova skin quente. É a tragédia, aí, a ilusão que vai ser. Tá vendo? É. Esse é um inferno, né, cara? A coisa é boa, mas ela é ruim. Você fica, não, assim, não, horrível. Nossa, por favor, não me amaldiçoe nunca mais. Eu juro que vou te obedecer. Só que não. Você que não quer mais ser o NPC. Vamos voltar de novo ao primeiro capítulo. Você não quer ser o NPC. É interessante essa imagem, né? Eu gosto muito de dizer que o que a gente faz, na real, é gerar aventura, né? Porque quando você, por exemplo, quando você é novo, jovem, começa a trabalhar, se você lembrar bem, a quantidade de experiência que você adquiriu ali foi muito grande. Você aprendeu muita coisa. Só que como é tudo do dia a mesma coisa, chega uma hora que acaba. Uhum. Se você fizer isso pro resto da sua vida, o último dia em que você conseguiu aumentar sua sabedoria foi ao redor dos seus 23 anos. Então, pra gente poder aprender alguma coisa nova, a gente tem que sacudir o mundo. Tem que usar algum tipo de dispositivo artificial pra você poder injetar na vida a novidade que vai permitir você pensar diferente. Não é o que as pessoas falam que viajar vai você entender melhor a vida? Porque, pô, tu foi parar num outro lugar, você não conhece aquele lugar. Ele gera essa novidade. Magia gera protagonismo. Gera mudança. É um agente de mudança. Que é a mesma coisa que a arte, sem falar de magia como arte, mas é a mesma coisa que a arte é. Ela sacode. Se ela não te causa nada, deu errado. É decoração por identidade. Né? Então, por isso que eu gosto muito do paralelo. E também, até que eu sou uma pessoa que conhece muitos artistas, porque namorei um monte de tempo um artista plástico, então tenho muita amizade. Todo artista é um magão em potencial, e tem muitos que começam na arte e depois falam assim, e aí acaba indo pra magia, ou que leva os dois paralelamente, porque é a mesma coisa, né? É você tirar de algum lugar uma ideia com meios concretos. Isso é magia, isso é arte. Pode ser também. Essa daí é a iniciação no motel. Mas eu acho que é interessante porque esse consenso que a gente tá tendo agora é ótimo. Tipo, vai virar conselho do He-Man nesse episódio. mas eu entendi a mensagem desse episódio finalmente. Tipo assim, a magia é movimento, né? É a mudança, é o agente de mudança. E o que mais as pessoas têm medo do que senão a própria mudança. É. Porra, Andrei. Pensem aí, 15 dias ouvintes. Coloca a música do He-Man e termina o podcast. Pronto. Vocês acharam o corpo, né? Que era o nome dele? Vocês acharam o corpo no cantinho ali? Então ainda não pode terminar. É isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês que estão aqui na mesa. Inclusive a participação do Pio aqui, primeira participação, a gente já tem convidado. Não, obrigado. Sua. E você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, falar um pouquinho do Calenho, do Foco de Pestilência aqui? Ou dos dois? Você tá precisando de uma magia, por favor? De uma agente espiritual metafísica. Não, vou dar uma palhinha só e depois dar o meu conselho final. Né? O Calém é o Colégio Ad Lux Aeternox, né? É a nossa organização, ela tem sede no Rio de Janeiro e um time trabalhando aqui em São Paulo. A associação está engajada em promover o iluminismo científico, nos nossos termos, né? O método de magia, com ênfase na prática, né? Em abrir para pessoas a condição de praticar. Muitas pessoas pedem pra gente publicar material e fazer a videoaula, a gente não faz justamente por causa disso, porque a gente acredita que é a relação pessoal que vai permitir a pessoa desbloquear. E o Foco de Pestilência foi uma das maneiras que a gente encontrou para poder então falar com as pessoas que estão longe, que não conseguem chegar nos locais presenciais, para poder participar das aulas. E é por isso que ele tem aquele estilo, né? O Foco de Pestilência se parece com o que a gente faria pessoalmente, então ele é mais livre e um pouco mais confuso. Né? Infelizmente a gente não tá conseguindo levar ele adiante porque a gente teve um problema técnico, né? Uma pessoa da equipe saiu, a gente não conseguiu substituir essa pessoa ainda. Então vai demorar um pouco mais pra gente voltar, mas eu acho que até o final do ano a gente já conseguiu equalizar a produção do programa e resolver esse tipo de problema. Todos os nossos objetivos da associação, eles meio que se alinham com uma das soluções que a gente discutiu hoje, que é a geração de comunidade. É uma missão nossa que é promover a comunidade brasileira, porque a gente entende que os seres humanos são gregários, como o André falou mais cedo, a gente é coletivo. Então existe muita coisa que a gente sofre e muito erro que a gente comete porque está sozinho. Então a pessoa que está solitária ou a pessoa que está abandonada, ela cai no golpe fácil, por exemplo. Quem tem amparo, quem tem família, quem tem comunidade, não cai fácil num golpe. Então se você está de fato no caminho errado, você está viajando na maionese e tá sozinho, você vai ter que resolver isso sozinho, né? Isso é muito difícil. Mas se você tiver amigos, amigos vão te dar o toque, eles vão te acomodar, né? Vão te acomodar, vão te ajudar a se corrigir. Então, no caso da gente que tá se arriscando, como a gente falou no final, a gente tá propositalmente causando problema, o potencial é maior. Então, é ainda mais importante a gente gerar comunidade para poder criar o problema dentro da rede de segurança. Você se arriscar, sim. Porque se você não arriscar, você não faz nada. Você tem que se arriscar, mas controlando o risco. E como é que você vai controlar o risco? Com os outros. Isso é o que eu acho. Bom, muito obrigado, então. Vamos encerrar aqui mais um episódio. Agradecer a todos. Vamos fazer agora uma oração. Eu tenho que tirar essa referência. Lá nos comentários deste post, você que está ouvindo por agregador, dá uma olhadinha no navegador, porque tem lá o endereço da página do Calém. Né? Tem Facebook, tem a página deles, para você, caso você se interesse, queira ir até lá fazer curso, tem agenda, né, Pel? Tem sim. Tá, então a gente deixa lá para vocês olharem isso também, né? E o Foco de Pestilência, acho que não precisa mais, deixa o link lá também. Quando chegar, chegou. Vai ouvindo, você não ouviu ainda, vai ouvindo os atrasados, vai ouvindo devagarzinho. Vale a pena. Vai ser legal.